O rap é o crime. O crime é o rap. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade e não é questão de luxo, não é questão de cor. É questão que a fartura alegra o sofredor. Olá, pessoas. Eu sou o José Augusto e não é questão de inveja. Negou a ideia é essa. Miséria traz tristeza e vice-versa. Aqui é o Maico Oliveira, mandando a rima, então bota a mão pra cima. Está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando porque para animar a festa, salve simpatia. Então, pessoal, rapidinho, antes da gente começar, dois recados de menos de um minuto. O primeiro é que agora nós estamos também no Spotify, tá? Conseguimos entrar aí essa semana, então tem lá o nosso feed, tá no Spotify. Se você conhece algum amigo que não entende nada de podcast, não sabe o que é um feed, um agregador, mas você quer indicar para ele, então fala que a gente tá no Spotify, é só procurar lá, Papo de Calçada Podcast. Tem lá todos os nossos episódios até o último lançado. E também queria falar rapidinho do nosso canal no YouTube. Nós iniciamos um canal, também estamos postando os últimos episódios. Provavelmente não terão todos os episódios lá, por causa de direitos autorais de músicas, aí daria um trabalho danado para reeditar todo o episódio, né? Questão de trilha sonora. Então nós vamos colocar só os que tem a trilha sonora que nós já preparamos para ir pro YouTube. Inclusive esse não deve ir pro YouTube. Você deve estar escutando só no feed normal ou no blog. Então já saiba que tem o nosso feed lá. Inscreve no canal que vai ajudar a gente demais, tá joia? E outro último recado, que é a questão da pesquisa do Papo de Calçada. Essa é a última semana, tá? Nós vamos encerrar ela agora em agosto. Então vamos dar aí mais uma semana só. Se você estiver ouvindo esse podcast uma semana, até uma semana depois que ele foi lançado, ou seja, na quinta-feira próxima do lançamento do episódio, ainda tem lá a pesquisa. Encerrando essa data, nós vamos ver o resultado, vamos entrar em contato, que nós pedimos, né, o contato de cada um lá no final do questionário, para a pessoa mandar um recado, dar um feedback para a gente. Então nós vamos entrar em contato, fazer isso, vamos tentar fazer um episódio especial só para fazer esse resumão aí do que foi a pesquisa, tá bom? Não é querendo ficar muito tempo nos recados, mas eu tô vendo que teve uma quantidade considerável no crescimento de ouvintes, não teve? Sim, sim. Nas últimas semanas. Então, gente, eu queria pedir pra, ó, a gente tá crescendo, mas a gente não quer ficar estagnado. Então, você que tá recomendando a gente, recomende ainda mais, gente. Porque, tipo assim, por enquanto a gente não tem Patreon, não tem nada, tipo assim, pra ajudar a gente financeiramente. Então, é de extrema importância que você que tá ouvindo a gente, recomende pra amigos, pra quem já gosta de podcast, ou pra quem não conhece nada de podcast. É muito interessante você mostrar pra eles e falar, olha, ouve esses caras, tem um papo interessante e tudo mais, porque isso dá uma força incrível pra gente, além de deixar a gente super feliz. Então, siga o Zé. O Zé falou, tá certo. Vamos começar aqui o nosso episódio especial de música, né? Todo final de mês. Esse já é o terceiro especial de música. E pra esse episódio nós trouxemos o rap. O rap ou o hip hop? Eu vou pedir o Michael, que é o nosso especialista no assunto, pra dar um esclarecimento pra gente. O que que é rap? O que que é o hip hop? Onde começou? Né? O básico aí, Mike. Faz uma síntese, uma sinopse da gente do que é esse estilo musical rap. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start pumping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, you start doing the. Eu fui muito viciado em rap em dois períodos da minha vida, assim, 2009 e 2012. Aí eu absorvia muito conteúdo e hoje em dia eu sei mais de memória, assim, né? Então, mas o seguinte, o rap, esse termo rap, ele existia antes de ser se tornar um ritmo musical. É lá da... remete lá à África antiga, que tinha os contadores de histórias, que às vezes usavam instrumentos e faziam cantos, poemas de uma determinada história, e o verbo usado era rap. Ele está contando uma história, está falando algo, ele está fazendo um rap. Então, conforme o tempo foi passando, você que está ouvindo, você pode achar um vídeo de um cantor no palco na década de 60 ou 70, cantando, "Ah, that's my rap." Ué, mas como que ele tá falando que é rap se o rap não existia? Não, é porque já tinha esse verbo. Rap, tu pode entender que significa contar uma história, te vender algo. Tanto que rap, se você for ver, se não me engano, ele é uma abreviação para ritmo e poesia, né? Isso, é a abreviação para ritmo e poesia. Então a gente pode dizer aqui que ele veio antes, né? Ele veio antes. E o hip hop é o seguinte, o hip hop, o termo hip hop, ele ganhou esse nome por... Tem duas fontes. A primeira é um rapper que fazia parte do Grandmaster Flash e Furious Five, que disse que viu um amigo dele, não lembro se era amigo ou primo, que ele ia se alistar pro exército, e a forma como ele imitava o movimento dos soldados tinha uma cadência, hip hop, hip hop. E ele levou isso pros discos, né, e usava esse termo e ficou hip hop. Uma outra linha de um outro DJ, que era mais com o movimento, né, o movimento do quadril, né, hip hop, teria mais essa relação. Bom, qual delas é a verdadeira, não sabemos, fica essas duas histórias. O hip hop como movimento, ele é lá de 73, por conta de um Kool Herc, né, que é a abreviação de Hércules, que é um DJ jamaicano, que migrou para os Estados Unidos, o Bronx, o bairro de Nova York. E lá em 73 ele tocava lá nas festas da irmã dele, no apartamento, no intervalo das aulas ou aniversários, e era a época da disco music. Aí ele colocava os discos lá e tocava. Ele usava dois toca-discos, e o intervalo das músicas, a parte que é só instrumental, é denominado break. E ele fazia ele alongava o intervalo de uma determinada música usando o mesmo disco. Por exemplo, chegou no intervalo de uma música, aí quando tá acabando ele usava um mixer ali, diminuía o volume e passava pro outro toca-disco. É assim que ele fazia, dele conseguia aumentar esse intervalo. Bom, resumindo aqui, a gente vai se aprofundar mais pra frente. Vieram depois o Afrika Bambaataa, outras pessoas, outros componentes, e eles determinaram assim que o hip hop é composto do DJ, do MC, do grafite, do beatbox e do break. Esse é o hip hop. E dentro do hip hop, o MC que faz o ritmo poesia é o rap. Basicamente é isso. Então nós podemos falar que o rap, ele é a composição de dois elementos do hip hop, que seria o DJ e o MC. Isso, o ritmo e poesia. A parte do ritmo, ela tá associada ao DJ. E conforme no início lá do hip hop, na década de 70, o DJ, ele era mais importante. Tanto que se você for ver os nomes dos grupos da época, esse que eu citei, Grandmaster Flash e Furious Five, o DJ, ele sempre vinha primeiro. Sempre vinha o nome do DJ primeiro. Só que conforme o tempo foi passando, o rap passou a ser gravado, ele passou a dividir importância com o MC. E hoje em dia é o MC que é mais importante. Uhum. Nós falamos sobre isso também no episódio de funk. E até nós comentamos lá que é muito difícil você separar o funk do rap, né? Porque são a mesma cultura, só nasceram em lugares diferentes, tomaram direcionamentos diferentes, mas é a mesma cultura. Então eu acredito que, como lá no início do funk, né, nós tivemos o DJ Malboro, né, que era um grande DJ de funk, aí também no início do rap, só que muito antes, né, lá nos Estados Unidos, década de 70, surgiram esses grandes DJs, e para apresentar, né, o DJ, tinha o mestre de cerimônia, né, era o cara que falava, ó, agora isso, vai entrar o meu DJ, né, e sempre tinha um versinho, o cara dava um versinho, tipo, ah, o DJ é o cara, né, esse DJ aqui é o melhor que tem, ele sempre usava essa cerimônia mesmo, né, pra apresentar o cara. Eu acho interessante, tem o Get Down, né, que vale muito a pena assistir, que ele bate muito nisso aí também, ele mostrando que o Shaolin, né, ele era, queria ser um DJ, certo, ele não queria ser um MC, ele era um discípulo do Grandmaster Flash, né, então, até também no Todo Mundo Odeia o Chris, tem um episódio que o Chris quer ser DJ, né, ele não queria ser MC, ele queria ser DJ, ele pega o disco da mãe dele, do James Brown, né, pra mixar lá na festa, e o DJ que era o cara da festa. Então, já aproveitando, como o episódio de hoje é sobre rap, é difícil separar, né, rap e hip hop. Eu acho interessante a gente, até por uma questão de não ter muitas opções aí de podcast que falam sobre isso, a gente deixar mais ou menos esclarecido como foi o surgimento, né? Porque o que acontece? Quando você vê as pessoas que iniciaram esse movimento, elas sempre falam, não, o rap ele já existia por aí, é como se fosse um quebra-cabeça que tava as peças separadas e conforme esse ritmo foi experimentando, elas foram juntando, né? Foram se juntando. Eu até separei um exemplo aqui interessante, um exemplo brasileiro para ficar mais fácil, que é o Jair Rodrigues. Ele tem aquela música, e deixa, e diga, que pensa, que faz, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Isso é pré-rap. O que as pessoas pioneiras estão querendo dizer? O Jair Rodrigues, ele já tava fazendo um ritmo e poesia ali, entendeu? Já tava com uma certa cadência e já tava fazendo as rimas. Por que eu tô falando isso? Porque existiam antigamente, até a gente pode colocar aqui na edição, as músicas de jazz, os cantores de jazz, eles já tinham exatamente esse tipo de cadência. E tem o Muhammad Ali, que é o lutador, em uma das lutas, depois que ele venceu uma luta, antes de fazer um discurso, ele mandou ali meio que um improviso, entendeu? Ah, não sei o que, vou rimar e tal. E tinha isso, é Trash Talking, se eu não me engano, o nome desse aí. E aí tinha xingamentos à mãe, entendeu? Como se fosse uma batalha de MCs, né? Um freestyle. É, exatamente. E a época também lá nos Estados Unidos tinha os radialistas que faziam rimas. E no jazz, até tem uma música que a gente vai deixar aqui na edição de um rapper chamado Nas, que ele canta com o pai dele. O pai dele é músico de jazz, né? E ele começa falando, vamos traduzir aqui no meu caso, né? Ah, meu nome é Mike Oliveira e eu vou te falar que há 10 anos de cidade eu tive que mudar, entendeu? Então os cantores da música negra, eles já vinham fazendo essas rimas. Well, I had my first job. I named the boy Nasir. All the boys call him Nas. I told him as a youngster, he'll be the greatest man alive. Let's go! I'm the magnificent. E era muito comum nessas festas de disco que o Kool Herc fazia, o pessoal, eles comentavam isso, eles faziam essas rimas enquanto a festa ia rolando. E, igual foi falado aqui, em determinado momento, o microfone ele ficou livre lá, ele era livre pro pessoal dar recados e saudar o DJ, falar dos amigos. Conforme as festas foram aumentando de público e de tempo, eles começaram a usar a criatividade. E entre essas coisas eles trouxeram essas rimas. Então aí foi começando a tomar forma o que a gente conhece hoje como rap. De novo, por que eu tô falando tudo isso? Porque se você que tá ouvindo for pesquisar, principalmente as páginas em português, eles vão dizer que o rap surgiu lá em Nova, na Jamaica, do Toaster, mas não é bem assim, já tinha muita coisa nos Estados Unidos que foi fundamental pro rap. O rap, ele é uma questão assim, uma batida constante, principalmente os mais antigos, que aí o Marco até pode explicar o conceito de boom bap, né, que surgiu nessa época também, que é sempre aquela batida cadenciada, né, putz, pá, putz, pá, e aí isso. Os caras faziam alguma coisa em cima desse ritmo. Aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito parecida com isso, que não é rap, que é o repente, né, no Nordeste. Se você for pegar o repente, ele é a mesma, é uma cadência muito parecida, só que no pandeiro, né? Aqui é até difícil de falar, porque ela é muito rápida, reproduzir com a boca aqui. Uhum. Mas é uma batida sempre constante e rápida. E o cara vai fazendo uma embolada em cima, né? Fazendo um repente em cima dessa embolada, né? O ritmo é da embolada. Então, assim, em vários lugares, então na Jamaica surgiu uma coisa parecida, aqui no Brasil tem uma coisa parecida, só que o rap, como a gente conhece hoje, né, o hip hop, esse conceito, ele foi formado no Bronx, em Nova York. A questão toda é essa, né? Isso, até pra gente só avançar um pouquinho, já soltar um pouco o hip hop do rap, né? Essas festas do Kuhor que elas fizeram sucesso, o Afrika Bambaataa, ele frequentava essas festas, ele voltou lá porque o Bronx ele tinha vários lados, né? O lado sul, o lado norte e tal. Ele voltou lá para a área dele, ele fazia parte de gangues. Importante ressaltar que nessa época pós-industrial, havia muita violência. Muita violência por parte de gangues também. E até por ele ter um trânsito ali entre vários tipos de gangue, eles, com a ajuda de comunidades como Panteras Negras e outros, eles tentaram ali dar uma solução para aquela anarquia. Então, se você que está ouvindo assistiu Sons of Anarchy, que era mais ou menos quando aqueles grupos, o grupo principal lá se encontrava com os mexicanos, com os negros, e eles tentavam... Pô, cara, tu foi lá e matou o fulano de tal, entendeu? Eles tentaram se resolver. Eles chegaram, vamos dizer assim, entre muitas aspas, a um tratado de paz e conseguiram unir essas comunidades. Como não havia violência, o que a gente vai fazer, entendeu? Aí, o fulano, ele sabe pichar. O fulano, ele viu lá você tocando na festa de DJ, ele sabe fazer isso, ele quer aprender. Aí o pessoal começou a ir para essas áreas, né? Começaram a aprender pichação, MC, DJ, entendeu? Começou a se formar esses grupos e podemos dizer tranquilamente que foi a partir daí que surgiu o hip hop como um movimento. Não, é que eu ia falar justamente isso, né? Que o rap, ele pode ser visto como um dos pilares do hip hop, né? Que são representados por esses quatro que você falou, que é o MC, que é o MC, o DJ, o break, né? E o grafite. Tipo assim, o rap, ele nada mais é do que a manifestação puramente, essas duas manifestações sonoras, né? Enquanto você tem o break, que é a manifestação corporal, que é o pessoal que justamente que dançava, o grafite, que é a manifestação visual, né? E tudo isso era justamente, como você disse, dado o contexto deles do Bronx, de violência, era muito usado para passar mensagens de gangues. Como é que você tinha no Brasil, sei lá, vários raps que tratavam sobre facção, nos Estados Unidos, muitos deles, até hoje em dia, você encontra referências nas letras que falam dos Crips e dos Bloods, né? Que são uma Sim. das maiores gangues que tinha em Los Angeles, se não me engano. E curiosidade, como diz o companheiro lá do Julito, do Cappuccino, curiosidade merda, ouvinte, esse intervalo das músicas é denominado break, né? Aí os b-boys é a abreviação de break boys, assim como b-girls, é porque eles são os dançarinos do break. E como era uma época de crise e o pessoal frequentava essas festas pra esquecer mesmo os problemas sociais, muitos desses dançarinos, eles eram do teatro ou de escolas de dança que fecharam e eles não tinham mais onde expressar a sua arte. Aí eles aproveitavam essas festas e expressavam a arte deles. E voltando ali do rap, né? como ele surgiu no disco, no meio do disco, muitas músicas que foram subsequentes ali da década de 70, elas tinham como base o disco. Só que, diferente do remix, né, que tu pega uma música e usa ela como base até o final, tu estende, tu encurta, tu muda, mas vai ser sempre aquela música... Os rappers, o rap naquela época, através do DJ, eles misturavam várias músicas de vários ritmos e isso não tinha precedente, né? Aí o pessoal falava, pô, que ritmo é esse? O que, que é isso? E como comparação, dá pra falar do jazz, né? Que tem aquele Jazz After Midnight lá, que é o Jam Session, um entra... um instrumento, outro vai com outro, até achar um denominador comum, torna uma música. O boom bap, ele começou a vir depois, ali nos anos 80, através da experimentação, né? Porque do surgimento até como a gente conhece hoje, foi muita experimentação. Mas até, se você ouvir os primeiros raps lá, as músicas eram mais longas e era uma mistura que muita gente chamava de mistura louca. A parada, eu acho que o rap, ele é muito fruto do ambiente ali, né? Igual isso já foi batido aqui várias vezes, vocês falando aí. Era um ambiente de caos, né? Era pós-crise imobiliária dos Estados Unidos, que a bolsa tinha quebrado, os caras botavam fogo em prédio, sabe? Especulação tava. Ninguém tinha dinheiro pra nada lá na época. E até teve um episódio, né? Acho que a gente pode comentar aqui também do. Ah, inclusive, a gente já indica aqui, já deixa a indicação, o documentário Hip Hop Evolution, que nós assistimos para gravar esse cast, tem no Netflix, conta tudo isso que nós estamos contando aqui, conta muito mais detalhado, com entrevista do próprio pessoal, tem entrevista dos DJs da época, do Master Flash, do Afrika Bambaataa, do Kool Herc, tem todos esses que nós estamos, até hoje em dia os mais famosos, Dr. Dre, tem todos lá, eles sempre... tem a palavra de alguém. Aí tem o caso, né, o grande apagão, que eu achei muito hilário essa história, que teve, né, uma noite lá, deu um grande apagão, acabou a luz da cidade, ou pelo menos do Bronx, daquela área ali toda, e no outro dia a galera, todo mundo tinha equipamento, né, porque assim, esse equipamento é igual, assim, porque quem é novo é até mais difícil, mas era um toca-disco, né? Os caras pegavam um toca-disco e ali ficava, né? Eram praticamente dois toca-discos. Isso é um equipamento caro pra época, né? Era coisa de luxo, é quem era rico que tinha. Com esse apagão, houve invasão. Lógico que ia haver, né? Invasão em todas as lojas, gente pegando comida, gente pegando bebida, gente pegando tudo. E a galera do rap, a galera do hip hop aproveitou pra quê? Vamos pegar equipamento de som, né, pra fazer as festas. Então a partir desse episódio é como se deu um boom, né, vamos dizer assim, deu um boom no hip hop, jogou um negócio lá pra cima, que agora você não tinha um cara que fazia festa, né, como o Kool Herc. O cara ficou famoso que ele ia fazendo as festas e a galera acompanhando ele. A partir dali várias pessoas começaram a fazer festa, várias pessoas começaram a experimentar. E aí você vai ter na evolução, né, aos poucos, aí vem surgimento de incrementação de batidas, o próprio scratch, né, surge a partir daí também, que os caras, né, ó, mexi no disco aqui, deu um barulhinho diferente, que é isso, ó, é legal, tá? O Grandmaster Flash, eu acho que é um dos DJ mais importantes, né, que ele consegue, tem uma maneira de fazer essa transição, né, de um disco para outro sem ser perceptível, né, de passar de um sample para outro. Ele faz isso, tem no Get Down, ele explica lá a parada do giz de cera. Eu achei muito legal isso também. Então assim, quanto mais gente tem acessibilidade ao equipamento, a coisa vai evoluindo. Uma coisa interessante do rap é justamente isso, ele é marcado pela sua acessibilidade, sabe? Porque, sei lá, enquanto a gente tava falando aqui do rock, que na época do rock vocês falaram, né, que muito da criação do rock veio por causa do uso justamente dos instrumentos de cordas, e isso que deu a sonoridade característica a ele. Já no rap, ele é algo que é mais acessível, tipo assim, tudo que você precisa é uma base, que as pessoas faziam até no beatbox, e alguns já nessa época, eu não sei se já se usavam as baterias eletrônicas, o foco não era na sonoridade especificamente, mas sim na letra dos MCs. Então isso já caracterizou muito do rap que a gente tem até hoje, sabe? Toda essa acessibilidade que fez com que tornasse um meio muito, com que explodisse, sabe? Com que várias pessoas começassem a produzir ao mesmo tempo. É, juntando essas, as duas partes, né, o que o Guilherme falou e o que o Zé falou, engraçado, sobre esse episódio aí, na série tem entrevistas, né, aí o repórter pergunta pra uma das pessoas: ô, tu roubou o equipamento lá? Aí o cara, na maior naturalidade: sim, sim. é a oportunidade, né, eu vou lá e vou pegar, né, então... Igual falado, ao invés de Grandmaster Flash e Furious Five, tinha vários grupos de um DJ e os seus MCs. E algo que foi surgindo de forma até natural, né? O grupo lá do norte tá fazendo muito sucesso, o grupo do sul tá fazendo muito sucesso. Em algum momento ia ter um confronto. Aí teve, né? Teve o famoso confronto entre dois grupos, o Cold Crush e o Fantastic Five. Aí o Fantastic Five, a inspiração deles era o Jackson 5, lá eles tinham um grande apelo com o público feminino e tinha várias mulheres nessa batalha. E o Cold Crush, eles eram mais rimas de batalha, né? Um MC falava uma coisa, o outro já vinha, cortava, e eles iam formando ali o rap deles. Nessa batalha, os vencedores foram o Fantastic Five. Muito pela influência, igual falado aqui, do público feminino, que naquela época, assim, tu pode ouvir hoje, pô, Michael, mas naquela época eu tava mais interessado nos caras que eram galã, não no que eles estavam falando. Só que essa batalha foi gravada, e quando o pessoal começou a ouvir as fitas, dias, meses depois, eles se questionaram: pô, mas as rimas do grupo que venceu é muito mais fraca do que o grupo que perdeu. Aí entra isso que o Zé tava falando. O rap começou a se desvincular do hip hop, a letra começou a ganhar certa importância. Sim, a mensagem, né? Aí nós podemos o quê? Ir mais pra frente, porque até agora nós estamos em Nova York, né? Praticamente só no Bronx ainda. Aí o rap começou a se expandir também. É, ele se expandiu. Aí tem aquela... Em 79 foi o primeiro rap gravado, né? Porque tudo isso que a gente tá falando aqui, eles aconteciam nas festas. Eles não tinham gravação, eles não gravavam as músicas, entendeu? É, justamente. Até aí era mais na improvisação, né? Porque o rap, ele vinha muito desse negócio que vocês mesmos estavam falando de, sei lá, por exemplo, o que a gente tem hoje que seria a rinha dos MCs. Por exemplo, porque era um cara que pegava os discos, em cima do disco ele era tocado ao vivo, o cara fazia o scratch, a improvisação, a mixagem, e ia tocando nas festas. Não tinha propriamente uma gravadora e pra justamente lançar esses caras como artistas culturais, sabe? Bom, tem toda a questão da gravadora, da Sylvia Robinson. Eu já conheci, eu tive acesso a esse nome lá em 2008, né? E quando eu tive acesso a esse nome, Sylvia Robinson, ela participou da primeira gravação do primeiro rap e tal, é de suma importância, etc. É Sugar Hill Records o nome da gravadora. E o primeiro rap, o nome é Rapper's Delight. É uma música bem longa, até a curiosidade, quando eles contrataram os três MCs, né, Sugar Hill Gang, não foi dado uma regra, né, vocês podem gravar assim, assim, assim, não, eles foram, simplesmente, um pegava o microfone, passava pro outro, e passava pro outro, e assim foi. A famosa cypher, né? É, só que assim, essa música explodiu, essa música fez um grande sucesso, foi o primeiro rap gravado, ela fez um puta sucesso, ela ficou na 36ª posição da Billboard, Hot 100. Só que no meio do rap, os outros rappers, eles odiaram essa música. Eles pensaram: pô, o que esses caras estão fazendo com a nossa arte? Eu acho, tipo, tem gente que fala: pô, isso foi uma merda, essa música foi uma merda. E um dos integrantes desse trio, ele roubava, até a história que tem na série também, ele roubou rimas de outro rap. O Hank roubou rimas do Grandmaster Caz, no caso. É até curioso que uma das últimas linhas é: não deixe que o outro MC roube suas rimas. Mas é aquilo, essa música estourou no mundo pop, né? Eles começam lá, você é de hip hop, aí, ah, eu sou o Michael, quero fazer com que você mexa seus pés. Basicamente eles levaram o que eles falavam no disco pra gravação. Então, como ninguém tava acostumado, eles estranharam e odiaram. Mas foi a partir daí que a gente pode estabelecer que o rap foi ganhando força além de Nova York. E você comentando aí, eu pensando aqui, né? Essas tretas no rap é desde sempre, né, cara? Tipo assim, ah, isso não é rap. E hoje a gente tem, né? Às vezes surge um grupo que tem um cara branco. Ah, mas branco não pode fazer rap. E tipo, desde aquela época lá que começou, já tinha isso. Ah, o cara não é do nosso bairro. Então isso não é rap, sabe? Ele não é do movimento. Isso. Sabe? Não é qualquer um que pode fazer rap. Então eu acho legal isso, que é uma coisa do gênero também, né? Essa contestação de o que é, o que não é. Com certeza. Às vezes é chato? É chato. Mas faz parte. É, até porque muitas desses que reclamaram desse Rapper's Delight é a galera que começou tudo, né? E se você for ver entrevistas deles lá, o Grandmaster Caz, o Melly Mel, o próprio Kool Herc, entendeu? É, eles se conheciam, um frequentava a festa do outro, e a galera do Sugar Hill Gang é a galera meio outsider, tipo, eles pegaram no bairro lá, pega quem sabe rimar, porque a história original é que a Sylvia Robinson, ela queria um determinado DJ e ele se recusou a gravar. E a orientação que ela deu pra uma pessoa X lá, vai no bairro lá, porque ela viu uma festa de hip hop e gostou, eu quero isso pra mim. Bom, se o cara não quis, vai no bairro dele e acha alguém que queira. Aí acharam esses caras, só que eles eram outsiders. E, igual foi falado, eles chegaram copiando rima. E no meio do rap, você copiar a rima de alguém é riscar o nome na testa como alvo, né? Isso foi em 79. Aí começou a virar comum gravações de rap. Igual a gente falou aqui antes, as músicas eram mais longas, era muito experimental, tinha vários ritmos. Isso foi chamando a atenção, as pessoas foram gostando, né? Os Beach Boys foram formados nessa época. Aí a gente chega no ano de 82, que aí eu acho que é um ano de grande mudança, né? Que tem dois fatos aí, né? Duas músicas gravadas. Tem o Planeta Rock, né? Do África Bambaataa, que é a música que usa vários sintetizadores, é uma música bem à frente do seu tempo. E aí é o seguinte, nessa época as letras eram mais de, ah, vamos curtir, é festa, tal, mexa seu corpo, e eu tô com o DJ aqui fulano de tal, as letras eram mais nessa linha. Só que igual a gente tava falando aqui, nessa época ali em Nova York, a violência tava lá em cima. Se você pegar o histórico, aquela época era de maior número de assassinatos e esse tipo de coisa. E chegou um momento que tava tanta gente fazendo a mesma coisa, que o Melly Mel, que faz parte lá do Grandmaster Flash e The Furious Five, ele resolveu escrever uma rima que fugia disso, que falava da realidade do que ele tava vendo. Basicamente, era dando uma volta no bairro dele, falando sobre violência, drogas, prisão, etc. O nome da música é The Message, foi lançado em 82, e a partir daí acho que começa a expandir o rap como ele é hoje. Até porque, assim, se você for ver entrevistas da galera da Costa Oeste, que daqui a pouco a gente vai falar do Gangsta Rap, começou a chamar a atenção deles para esse movimento, essa música. Então a gente pode dizer que o The Message, o hip hop surgiu ali em Nova York, Costa Leste, mas o The Message foi aquela pedra no lago que começou a reverberar para outros tipos de rap. Opa, a gente pode pegar esse ritmo aí que tá surgindo para protestar, para usar a informação. Assim, além disso, na década de 80, foi quando teve a explosão das baterias eletrônicas, né? Que, tipo assim, uma bateria eletrônica nada mais era do que, tipo assim, um simulador de instrumentos. foi, e isso foi algo muito interessante pro hip hop, porque vinha justamente desses caras que não tinham acesso a, sei lá, uma banda enorme, não tinham muitas pessoas que sabiam tocar diversos instrumentos. Então, pra eles, ter uma ferramenta que conseguia simular vários instrumentos virtuais era algo incrível, que permitia várias dessas experimentações malucas na música que o Michael tava falando. Então, tipo assim, um cara que, sei lá, que não sabia propriamente tocar um instrumento, ele pegava uma bateria 808 e conseguia criar um som em cima disso, sabe? Com base em ritmo que ele já conhecia. É verdade. E o sampler também, né, que ele não falou aqui. Sim, sim. O sampler vem muito daquele negócio de, sei lá, pegar justamente várias músicas, que seja de soul, seja de jazz, que era uma coisa que já estava dentro do movimento, você ficar recortando elas e transformá-las numa nova música. Exato, exato. Tipo, se você que tá ouvindo jogar aí no Google Sampler, é tipo uma caixinha ali, aí o que eles faziam? Como era, o objetivo ali era gravar, né? Não era. Não, tu não tava na festa, tu ia gravar. Na festa tu tem os discos lá, tu vai trocando as músicas que você quer e você vai misturando. Ali, como tu ia gravar, tu cortava uma parte de uma música, colocava num formato lá de áudio, aí nessa caixinha você ia misturando, igual o Zé falou, até formar batida. Hoje é tudo digital, né? Mas naquela época era assim, como o hip hop, a gente fala, o rap surgiu do disco, pegar outras músicas para formar uma virou a base do rap. E voltando lá à questão do The Message, né? A música, a mensagem, que aí começou a surgir esse rap de mensagem, eu acredito que seja uma coisa, igual o Michael falou, questão de violência, uma coisa que foi comum, como nós falamos antes. Existia essa música disco, ela era mundial. Música disco tocou no Brasil, né? Música americana. Só que em Nova York você tinha uma linha do disco. Lá do outro lado do país, nós estamos falando de Los Angeles, né? É verdade. Era uma outra coisa, cara. Assim, é como se a gente comparasse aqui no Brasil, eu comparo, né? Como se fosse Rio e São Paulo, sabe? É mais próximo aqui geograficamente, mas culturalmente são duas cidades totalmente diferentes. Uma é litoral, a outra é totalmente urbana. Lá nos Estados Unidos, totalmente outra questão. Uma é mais pro sul, outra é mais pro norte. Uma é mais voltada pra galera que vai pra praia, né? Que vai divertir na praia. Então, e Nova York não. Nova York é muito mais urbana, apesar de ser litoral também. Mas é totalmente mais urbano, é mais caótica, sabe? Os próprios caras da Costa Oeste, eles falam isso. Naquela época que o rap surgiu em Nova York, o hip hop surgiu em Nova York, a gente tava curtindo festa, a gente tava curtindo balada, o que tocava aqui era outra parada, sabe? Era uma parada totalmente de descontração. Mas quando chega o rap de mensagem, tipo, é uma coisa igual. Ou, tão matando preto lá, tão matando preto aqui, sabe? A droga tá tomando a área lá, a droga tá tomando a área aqui, a gente precisa conscientizar sobre isso. Então é um assunto que uniu forças. Isso, aí falou, ó, realmente, isso aqui a gente pode absorver. E aí começou a vir todo esse movimento. Até passava na TV, né? Olha, apareceu. Porque antes, igual a gente falou, o que se via de rap na mídia era Rap is the Light, aquela música de descontração mesmo. Aí quando tu vem e tu começa a falar mal do governo e falar que tu tá na merda e etc, isso passava na TV, ó, tem tal música aqui que tá fazendo sucesso. Aí o pessoal lá da outra costa via e se identificava igual você falou. E fora que o rap também, pré esse rap de mensagem, ele começou a sair do gueto, mas ele não levou a galera do gueto, né? Tinha muito cara rico, artista rico, branco, que não tinha nada a ver com aquela cena, que tava gravando rap. Porque era um ritmo fácil de gravar, é fácil de cantar, como diz o Paulo lá no episódio de funk, né? Funk é uma coisa boa porque qualquer um pode fazer. O rap é a mesma coisa. Qualquer um pode fazer, mas você não precisa ter uma voz excelente pra cantar rap. Então a galera ali, que eram os artistas, né? A classe artística, assim, mais bem sucedida, eles começaram a absorver o rap. Começou, então você tinha muito cara que não era nada a ver com o movimento, fazendo o mesmo que os caras. Tipo assim, eles olhavam os caras fazendo lá, ah, vamos fazer isso aqui. Mas não levava os caras, sabe? Não levava o movimento pra dentro das gravadoras. Acho que uma coisa que diferenciou também foi isso. Foi assim, olha, essa mensagem aqui, esse recado, quem não é daqui não pode dar. Porque não faz sentido um cara que mora no centro de Nova York falar sobre uma parada que acontece lá no gueto. O cara não tem propriedade pra falar sobre isso. Então é uma coisa que eu acho que ganhou força também por esse motivo. Cara, verdade. É verdade. Muito, muito bem lembrado. Foi um dos principais fatores, dá pra dizer assim. Eu tinha falado antes que teve aquele boom, né? Vários grupos fazendo a mesma coisa, mas teve essa questão aí, depois do Rap is Delight ter feito sucesso, muita gente achou que, ah, eu posso fazer rap, é fácil, falo uma palavra no início e no final tu rima. Aí teve muita gente fazendo rap e o movimento ele tava sofrendo uma mudança, uma apropriação, vamos dizer assim, ele tava perdendo as suas origens, né? Nos grupos sempre tem aquele cara que é o letrista, né? Ah, esse, aquele lá que escreve mais as rimas. E foi o que aconteceu no The Message, né? O Melly Mel, ele tava observando tudo isso que você falou. Ele, não, cara, tá, vamos fazer alguma coisa diferente. Eles estão pegando a nossa arte e fazendo piada, fazendo música que não tem nada a ver. E isso tá, chama a atenção da mídia. Outros, o Afrika Bambaataa tentou levar pra mídia, mas não deu mesmo boom, vamos dizer assim. Aí ele, não, vou fazer uma coisa aqui fora, completamente diferente. E igual você falou, essa agora é a nossa arte, não tem. Police at my door, fresh Adidas squeak across the bathroom floor. Out my back window, I make my escape. Didn't even get a chance to grab my old school tape. E aí, já quer entrar lá na Costa Oeste pra falar do movimento que aconteceu, que aí começa o Gangsta Rap também. Né? Aí tem o Ice-T, né, que é acreditado a ele, a primeira música de Gangsta Rap. Ele se inspirou num outro rap chamado Schoolie D. Ele pegou mais ou menos o tipo de rima. Mais pra frente a gente pode explicar. A gente vai falar isso mais pra frente, né? Mas ele se inspirou ali no estilo de rimado do Schoolie D e começou a fazer. Ele foi muito inspirado por The Message e começou a fazer o estilo dele. É aquilo, né? Tu vê uma pessoa fazendo, mas quando tu vai fazer, tu faz em cima do que você vive, da tua realidade. E os temas que o Ice-T abordava... combinava muito com o que o Melly Mel fez em The Message. Só que tinha uma diferença aí, que ele passava muita música com a visão interna de uma gangue, que falava de violência, glorificação da violência, de armas. Tinha a parte protestante também, tinha misoginia também. E isso que foi denominado Gangsta Rap. É a famosa frase, o rap é o crime é o rap, né? Eu acho que é a frase que mais sintetiza essa parada de Gangsta Rap, apesar de ser uma frase brasileira, mas eu acho que é isso. Os caras, às vezes, até eram envolvidos com o tráfico, com o crime, com... Né, com a questão das gangues, tá, o cara tava dentro da gangue e de noite ele tava no show, né, tinha um grupo de MCs, o próprio caso do NWA, né, o Easy, o cara era um gangsta criado gangsta, né, o cara era da barra pesada e investiu no grupo, né. Ali na Costa Oeste, esse movimento aí do Schoolie D, do Ice-T, começou a... Como é que eu posso dizer? Foi a sementinha pro Gangsta Rap, né? Do lado da Costa Leste, ainda continuava... Outros rappers foram surgindo ali nesse meio período, tipo o LL Cool J, mas eles continuavam com outro tipo de letra. Não necessariamente era a letra protestante, né? E muito por conta do barulho que o ICT fez, veio o NWA que você falou. Dr. Dre, ele fazia parte das festas, discos, né, daquela época, mas ele sempre estava envolvido com produção, né? Aí eles se conheceram, tem aquele filme Straight Outta Compton, né, que mostra bem isso. Vale muito assistir. É, vale muito assistir. Inicialmente era uma formação, Ice Cube não podia tocar com eles, mas ele era o escritor, né, o escritor. Ele que escrevia as letras, e o Dr. Dre é quem produzia. O Eazy-E, que era o traficante, ele entrou com o financiamento do grupo, né? Ele conseguia, através do tráfico, dinheiro. Isso aí a gente tá falando de 86, 87, né? E o Eazy-E, ele não queria rimar, porque ele não era rapper. Aí, através da insistência lá do Dr. Dre, ele acabou rimando. E, só que o Dr. Dre, como é que ele gravava? O Eazy-E falava uma rima, aí ele parava, vamos pra outra, e gravava de novo. Mas, no fim, até que criou um estilo meio engraçado, né? Ele tem uma voz meio engraçada, só que o que ele falava, tipo, em ritmo de piada... eu vou te matar, te triturar no meio, esse tipo de coisa. O grupo, eu acho que... Eu não sei se a gente pode considerar o NWA o melhor grupo de rap, mas ele é muito marcante porque ele tem caras muito fodas envolvidos, né? Você tem o Ice Cube, que é um cara que escreve muito bem. Você tem o Dr. Dre, que é um puta produtor nato, né? É testemunhas, assim, pessoas que conviveram com ele. Falam que o cara respirava música, sabe? O cara tem um ouvido fora do comum pra saber o que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que vai pegar, o que não vai. Então isso é nato. E essa época aí nós estamos falando deles jovens, assim, coisa de 20 anos, né? Então, e você tinha também o MC, né? O Eazy-E, que tinha o carisma. O cara era carismático, o cara dava entrevista e todo mundo queria ouvir o que ele ia falar e tal. Então juntou, deu uma química ali que acho que funcionou muito bem. O primeiro álbum que eles lançaram não fez todo o barulho, assim, né? Não era a formação original, né? O primeiro álbum que eles lançaram. Aí depois veio o amigo do Eazy, que é o MC Ren. Aí em 88 eles lançaram o grande clássico álbum, que é o Straight Outta Compton. Went to the park to get the scoop. Knuckleheads out there, cold shooting some hoops. A car pulls up, who can it be? A fresh El Camino rolling Kilo G. He rolled down his window and he started to say, it's all about making that GTA. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking to trash, we'll pull your car. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. Foi um sucesso curto também, né? Daqui a pouco eles já começaram a se separar e tal, mas influenciou muita gente a partir dali, inclusive o rap brasileiro, né? O que chegou aqui no Brasil foi já dessa época. O Brasil não foi influenciado aquela parada lá do início dos anos 70. O que chegou aqui já foi o gangsta rap, a parada do rap de mensagem. E aí a gente já tem também esses grupos Racionais, RZO, a próprio rap do Rio de Janeiro também. Então, isso aí influenciou o mundo inteiro, cara. Foi. Isso a gente tá falando de 88. Só antes de entrar nessa parte mesmo, só algumas mudanças que estavam acontecendo no rap antes disso. Em 82 teve uma batalha de rap espontânea, né? O Kool Moe Dee contra o Busy Bee. E o Busy Bee foi humilhado numa batalha de rap, basicamente. E a partir dali vai entrar o freestyle. A batalha de rap vai entrar na essência do rap, né? Mais pra frente, até da treta do NWA, a gente vai explicar certinho como que se origina essas tretas dos negros, que é algo propriamente dos negros. Em 87, é um negócio que a gente tem que citar aqui, foi lançado um álbum chamado Painful. Painful, de Eric B. e Rakim. O Eric B. era o DJ e o Rakim era o MC, né, o rapper. Ainda naquela influência do DJ vir antes do rapper. Por que, que esse álbum é importante? Porque ele simplesmente mudou muito, foi a forma de fazer rap. Porque antes disso, as rimas elas eram mais simples, né? Ah, eu sou o Michael Oliveira e cheguei, peguei a minha chave e levei. Tipo, as rimas rimando sempre a última palavra. O Rakim, o que, que ele começou a mudar? Ele começava a fazer rimas internas. No meio das frases ele começava a fazer as rimas. E o flow dele, já aproveitando para explicar o que é flow, né? Tu tem uma batida, ou qualquer batida. O flow é como você encaixa as suas rimas dentro da batida. Tu pode tu tem um controle da tua respiração, fazer um rap mais calmo. Se você quiser ouvir o Rakim aí, a gente pode colocar aí na edição. É sempre algo mais calmo, mais sutil, mais tranquilo. Tem o Easy E, que é aquele algo mais bem-humorado, mais satírico e tal. Tem o mais agressivo, tem o mais técnico. É a forma como você respira, como tu vai largando as tuas palavras dentro de uma batida. O flow dele era calmo, era super tranquilo. E ele explica, né? Ah, como é que tu escreve os teus raps? Ele pegava uma folha branca, fazia uns pontos ali, estudava a batida e via como ele conseguia encaixar as palavras. Podemos denominar ele como o primeiro grande, como é que eu posso dizer, um cara super técnico. Porque os rappers que vieram antes, mesmo grandes letristas aí, Melly Mel, Grandmaster Caz, eles não se aplicavam nessa técnica, vamos dizer assim. O Rakim, ele era um estudioso do gênero. Então você vai ouvir as músicas dele aí, a impressão é que ele fala a mesma palavra umas 700 vezes. Isso é outra coisa que ele, vamos supor, introduziu, que é a rima multissilábica. O que é a rima multissilábica? Eu tô rimando Paraguai com Uruguai. Ah, esse tipo de coisa, entendeu? O para de para e o para do verbo parar. Fragante com flagrante. Emergir com emergir. Esse tipo de, incipiente com C e incipiente com S. Por que que o rap é uma puta arte, apesar de alguns acharem que não. Que esses caras, às vezes alguns não tem nem, sei lá, quarta série, entendeu? E os caras conseguem fazer esse tipo de coisa. Então esse álbum caiu como uma bomba e ele mudou completamente a forma que os outros rappers trabalhavam. Até tem a entrevista do próprio Ice-T, que a gente citou aqui. Imagina, o Ice-T, todo o estilo dele, gangsta rap. Quando ele ouviu o Rakim, ele pensou, meu, o que esse cara tá fazendo? Eu preciso fazer isso. Ele fala na entrevista, eu preciso fazer isso, porque até essa parte que ele cita, o Rakim tava falando na música, né? Ah, você tá no gueto e aqui tem violência, você tá assustado. Essa era a mensagem. Só que ele fala de um estilo diferente. Ah, tô te levando no inferno pra dar uma volta no inferno. Assim, essas metáforas, entendeu? Então a partir dali, além de ter a parte protestante, ou não necessariamente, o rap ele começou a ficar técnico. As rimas começaram a ganhar algo mais organizado, uma certa estrutura, elas começaram a ficar mais complexas. Então, quando tu analisa um bom rap, não necessariamente significa que aquela letra é legal, tá falando de problema social. Não, às vezes aquela letra pode ser muito bem organizada e difícil de fazer. E isso caracteriza muito os MCs, né? Isso. Porque a partir daí também, cada MC começa. Não é que o cara vai copiar o outro, mas ele vai começar a criar a própria métrica, né? A própria isso. forma de fazer as suas rimas. Então é mais um passo na evolução. Já que o rap é ritmo e poesia, até então o ritmo que estava evoluindo. A partir de agora, a poesia deixa de ser uma criancinha da quarta série escrevendo um poema para ser um cara, né, graduado, né, um poeta isso. graduado, vamos dizer assim. Então o cara já pensa na métrica e como o Michael mesmo falou, não é nem questão do cara só escrever, por exemplo, assim, rimando duas palavras dentro da mesma frase, né? não só a última, mas a última e a antepenúltima palavra, mas ele também observar a métrica da batida, né? Porque, isso, como a gente, né, tinha falado já, ela tem a batida do bumbo e do prato. Então o cara rima uma palavra na batida do bumbo e rima outra palavra na batida do prato. Isso tudo são sonoridades que, para quem tá ouvindo, é o que te dá aquele ritmo, sabe? Que você fala, nossa, tem uma parada diferente. Eu não sei o que que tá... Eu não sei porque é bom, mas é bom, sabe? Aí quando você começa a observar mais, que você vai estudar, né, o que é um... Tem até uma entrevista do pessoal do DV Tribo no Rapbox, tem no YouTube essa entrevista, e tem a parte só que o Fabrício, o FBC, fala sobre isso. Porque tem muito cara que só joga blá blá blá, sabe? O ritmo tá ali, o cara só tá despejando palavra, blá, blá, sabe? Não tá pensando. Mas o rap, ele tem uma cadência. Então você tem que pensar em onde que você vai encaixar sua rima. Dependendo de onde você encaixa a rima dentro da batida, né? Se você encaixa a rima no bumbo, ou se você encaixa a rima na batida do tarol, né? Da caixa, isso te dá um outro aspecto na música. Então é muito complexo e, assim, é interessante. E você começa a valorizar a música. Porque muita gente fala assim: ah, rap é só um cara falando, é só uma mensagem. Rap não é só uma mensagem. Rap tem toda uma questão ali pra fazer um rap bom. É, exatamente. Bom, no ano seguinte, aí sim, né? Veio uma porrada, né? Essa época aí dos anos 80, 85 pra frente, até anos 90, é denominada Era de Ouro, né? Começaram a surgir grandes nomes do rap ali, KRS-One, através do grupo Boogie Down. Surgiu em 87, fez um álbum em 87, o Criminal Minds também, junto com o do Rakim. Aí em 88 veio a zona, né? Veio. É que a merda veio abaixo. Veio Public Enemy, com It Takes a Nation, né? Um clássico também, álbum protestante, mas daí entra naquele protesto mais consciente, né? Tem músicas como Fight the Power, Don't Believe the Hype, tá falando mais pro ouvinte, né? Um comportamento mais do ouvinte também, né? E teve toda aquela questão, né? Ah, Elvis não significa nada pra mim, deu toda a polêmica e tal. Teve o álbum do Slick Rick, por que que é importante estar aqui? Aí, de novo, bater na tecla de... A galera, às vezes, não tem ensino médio e tá fazendo arte, né? A gente tem aqui o Guilherme, que faz as crônicas dele lá no Remix, né? É igual um livro, tipo, ele tá te levando pra dar um passeio. E o Slick Rick, ele começou meio que inaugurar ali, o Rakim também, mas mais o Slick Rick, um tipo de rap que é o chamado storytelling, que, rimando, ele te conta uma história como se fosse num livro. Vamos pegar um exemplo brasileiro aqui. Cachimbo da Paz, do Gabriel Pensador. Clássico. É o storytelling. Ele rimando, ele te conta uma história que tem um começo e um fim. As outras músicas que a gente citou aqui, tipo The Message, pode ser, mas não necessariamente é, porque ele, cada verso ali, ele conta problemas sociais. E o storytelling, ele tem uma lógica em todos os versos, vamos dizer assim, falando a grosso modo. E esses caras, eles fazem você viajar. E às vezes os caras não sabem falar inglês direito, então olha o nível de inteligência deles, entendeu? O Rakim, ele deu uma entrevista dizendo que a inspiração dele era quando ele ouvia Marvin Gaye, Sexual Healing, né? Tipo, pô, se esses caras com esse ritmo, com essa letra, eles me fazem ter sensações, será que eu consigo fazer também? Então é mais ou menos por aí, olha a inteligência dos caras. E aí veio o NWA, né, Straight Outta Compton, todo aquele contexto de violência que a gente citou aqui, eles soltaram essa bomba aí no rap. Aí, imagina você, criou uma arte e tal, ela tá lá, consciente, tem todas as músicas de consciência e tal, aí vem música funk da polícia, foda-se a polícia, e um monte de conteúdo misógino e celebrando arma e falando que eu vou te espancar e quando eu terminar é só pegar a fita zebrada e cercar aqui. Então, foi uma bomba. Teve aquele episódio famoso de um diretor do FBI mandar uma carta pro estúdio falando: ó, a gente meio que não gostou dessa letra aí. Dando uma intimada, né? É, deram uma intimada. Mas assim, reverberou, fez um sucesso e gerou protesto também, porque a gente vai falar mais pra frente do rap nacional, teve um caso assim também, é quando os problemas do gueto, da favela, ou das comunidades chegam pros engravatados, eles não gostam. Aí o que acontece? Gerou protesto. A gente não pode permitir esse tipo de música. Por que vocês falam em violência? Aí a resposta do NWE era: é a nossa realidade. É como se fosse um jornal. Gerou tanto protesto, começou a vir aquele selo nos discos, né? Ó, contém conteúdo explícito. Se você trabalha em um estúdio, você tem que gastar pra ter esse selo. Agradeça ao NWE. Mas enfim, pro rap foi um clássico. E é aquilo, né? Eles estão falando a realidade dele. Ó, será que no meu bairro tem crack? A polícia vem, espanca inocente. Vocês querem que eu fale do quê? Saindo e voltando, cada vez mais perigosos pra sociedade. Aí, compadre, tá rolando sorteio na prisão pra reduzir a superlotação. Todo mês alguns presos têm que ser executados. E o índio dessa vez foi um dos sorteados e tentou acalmar os outros presos. Peraí, vamos fumar um cachimbinho da paz. Eles começaram a rir. Espancaram o velho índio até não poder mais. E antes de morrer ele pensou: essa tribo é atrasada demais. Eles querem acabar com a violência, mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz. E uma coisa que eu acho legal também, que vai influenciar depois, mais pra frente, outros estilos de rap, que é a parte mais de ostentação, que é que quando os caras também começam a ganhar dinheiro, né? Que também não tem como o cara ficar falando da realidade sofrida a partir do momento que ele começa a ganhar bastante dinheiro, começa a ter mansão, começa a ter carro da hora. E aí, vou falar do sofrimento como? Né? Já vai perdendo, o foco já vira outro também. Até aproveitando e pegando gancho, a gente falou como o rap ele foi ganhando o conteúdo, a letra foi ganhando importância na questão do visual. Lá no comecinho, quando era nos discos e já tinham os grupos formados, eles subiam todos estilosos, com coletezão, corrente e tal, né? Ah, por quê? Porque tu vai se apresentar, tu quer de maneira... quer mostrar o melhor que tu tem, tu quer chegar estilosão, entendeu? E eles se apresentavam dessa forma. E até, gente, James Brown, eles se inspiravam nesses caras aí, entendeu? Então tá tudo interligado. Um grupo chamado Run DMC, eles começaram a mudar isso. Os produtores ali, o pessoal do estúdio, disse: não, vamos vestir vocês assim, exatamente como vocês andam na comunidade, no bairro lá, no gueto de vocês, né? Que é a corrente, aquele chapéu. Digita aí Run DMC no Google que você vai entender. Mas basicamente isso influenciou para quando você fala em rap, você já associa aquela vestimenta como é hoje, entendeu? Hoje nem tanto, porque hoje o cara tá com calça apertada, mas é aquela camisa mais larga, aquele tênis da Adidas, até eles têm uma música glorificando a Adidas, né? Essa sacada foi genial, né, cara? E de novo, quando eles começaram a se vestir como eles andavam nas ruas, gerou estranhamento da galera do rap. Por quê? Porque, o que esses caras estão fazendo? A gente, quando sobe no palco, a gente quer mostrar estilo. Mas como, diferentemente lá do Rapper's Delight, como ele já era uma galera ali do fechado, no grupo mesmo, no final acabou virando isso e deu. Virou um estilo, a vestimenta tá associada a esse episódio aí. O NWA, né, o que acontece? Eles fizeram sucesso ali com o Straight Outta Compton, e depois teve a questão dos pagamentos, né, dos contratos, que causou aí a dissociação do Ice Cube, ele saiu por causa disso, né, que ele falou: esse Jerry Heller aí tá me roubando, eu vou sair desse grupo. Isso a gente tá falando do início ali dos anos 90, final dos anos 80. Aí o NWA perdeu o seu letrista, né, tinha o MC Ren, o Eazy-E não escreveu, o Ice Cube escreveu boa parte do primeiro álbum do Eazy-E. Ele lançou um álbum em 90, o NWA também começou lançou essas músicas, só que eles começaram a incorporar para as gravações algo que acontecia nas festas, que era a batalha de rap. Eles atacaram o Ice Cube em uma música, em um álbum. É, o nome da música é Real Niggas. E aí os MCs começavam a zoar ele. Ó, você é um... Eu tenho uma rima do Dr. Dre. Ah, vira o seu traseiro aí que eu vou chutar. É, eles começaram a zoar o cara. E até, curiosidade, ouvinte, de onde que vem isso? Lá da época da escravidão, tem os escravos que às vezes tinham um defeito, entre aspas, né? Ah, tinha um ombro mais baixo que o outro. Lembra do Amaral, o jogador, um olho caído? Aí eles eram vendidos mais baratos. Eles eram vendidos às dúzias, os dozen, que eles chamam lá nos Estados Unidos, né? Quando eles não eram separados, um começava a tirar sarro do outro. Não, eu não vou ser vendido, porque olha pra você, cara. Olha esse teu dente caído aí. Aí o outro respondia, o que que tá falando do meu dente, você com esse narigão aí? Começava um zoar o outro, né? Então, é algo completamente ligado à cultura negra. E eles começaram trazendo isso pro rap. Aí o Ice Cube respondeu, né? Anos depois, No Vaseline, considerado uma das maiores dizes de todos os tempos. Isso tem no filme também. Aí ele começou a atacar. Ah, esse Eazy-E aí... Nós vamos te pendurar numa árvore e te queimar vivo. Começou a zoar também. Bom, na comunidade aí ele ganhou. Curiosidade, o que não tem no filme... É que o Dr. Dre e o Eazy-E também entraram em treta. Só que eles entraram em treta e fizeram música um atacando o outro. O Dr. Dre fez uma primeiro no álbum dele, zoou lá o Eazy-E. Só que o Eazy-E respondeu e levou fotos da época que o Dr. Dre se vestia lá da disco, né? E o Eazy-E meio que ganhou essa aí. Por isso o Dr. Dre era produtor do filme, ele não quis colocar, né? Mas assim, uma coisa legal também da gente falar dessa época do NWA, que eu acho que diferencia muito o rap americano do rap brasileiro, que o NWA, primeiramente, ele era produzido, o grande fomentador, né, era o Eazy-E, mas o produtor, o dono do estúdio, não era eles, né? Era um judeu branco. Porque assim, não era fácil pro cara. É, nós estamos falando de Estados Unidos. Então, não era assim, o cara chegava um negro do gueto, gangsta, chegar lá e conseguir emplacar um disco. Mesmo depois de um tempo, o Dr. Dre, mesmo para lançar o primeiro disco dele, ele teve que bater na porta e receber muito não. E o cara já era famoso, conhecido, né? Já era um membro do NWA e tal. Então, assim, com essa coisa, né, começou a surgir treta, porque o dono da gravadora começou a levar a grana ali, não tava repassando para eles, ou... O Ice Cube, pelo menos no filme e em alguns documentários, ele comenta isso, que ele percebeu isso e foi o motivo dele querer sair do grupo, né, se desligar. Ele foi o primeiro, depois o Dr. Dre percebeu que realmente tinha alguma coisa errada. Inicialmente ele continuou, não acreditou nisso, mas depois ele começou a perceber e saiu, né, e fundou a Death Row. Então eles mesmo criaram, aí o Dr. Dre, em parceria com, como é que chama lá o cara? O Shed Knight, Eles fundaram, né, essa gravadora e começaram a produzir o próprio produto. O que, que eu falo que é a diferença? É que no Brasil isso foi muito difícil de acontecer. Os próprios caras do rap, os próprios caras do movimento hip hop, começar a produzir a própria música foi muito difícil, foi muito poucos que conseguiram fazer isso. E isso é um diferencial, porque quando você entra para você emplacar um selo numa grande gravadora, é muito difícil, porque você não pode falar tudo que você quer. Você tem que começar a cortar. Então, muito dos motivos, por exemplo, de vários grupos de rap daquela época dos anos 80 aqui no Brasil, início dos anos 90, não tem placado, apesar dos caras serem bons, é isso, porque o cara ia para uma gravadora, ele não podia falar o que ele queria, entendeu? O RZO nunca explodiu nacionalmente. Querendo ou não, a Negra Lee, muita gente conhece. E a Negra Lee, ela surgiu junto com o RZO, dentro do grupo. Mas a Negra Lee foi pra uma outra parada, do R&B, cantar uma coisa mais diferente. Aí as gravadoras aceitavam e publicavam os discos dela, né? Colocavam os discos dela na rua. Então, esse enfrentamento... Lá nos Estados Unidos, os caras souberam lidar mais com isso. importa. Aqui no Brasil não teve essa coisa toda. Demorou. É agora que nós estamos tendo aí Laboratório Fantasmas e outras produtoras que estão fomentando esse surgimento de novos MCs, de novos raps. Ali que essa história da Death Row é comecinho dos anos 90. Aí pro ouvinte, né, o que acontece? Depois que o EWA lançou aquele álbum, o rap ele continuou correndo, foi pro sul dos Estados Unidos e tal. Mas quem tomou de assalto aí o mainstream, igual fala, foi a Costa Oeste com o Gangsta Rap. Teve toda essa treta aí do NWA. Aí depois que o Dr. G saiu, ele se juntou lá com o Shady Knight, que era, fazia serviço de segurança pro PWA na época. Aí o Dr. G na Death Row, ele teve a liberdade que ele queria, vamos dizer assim. Aí ele era muito ouvinte de jazz, de soul, de funk. Aí ele, com influência de outras pessoas, deu origem, não foi só ele, tem que deixar registrado, senão vão xingar, a um movimento de funk. De funk, podemos dizer que é o gangsta funk. Isso tem muita influência de um grupo chamado P-Funk, samples do funk, do soul, né? Mas o conteúdo ainda era o gangsta. Só que o que mudou aí? A misoginia começou a ficar mais forte. Então, se você ouvir as músicas do Dr. D comparar com a EWA, aquela música do Dr. D é aquela mais música de festa lá, pra você dançar, que tem aquele swing e tal, que remete muito ao funk, ao jazz, essas músicas assim. Isso em 92. Em 93, ele produziu o álbum do Snoop Dogg, que já tinha sido revelado ali no início dos anos 90, até apareceu no álbum do Dr. D de 92. Aí o Snoop Dogg pegou a misoginia e elevou a enésima potência, né? Tem as músicas dele que começam aí desse Gave up você, chupa aqui. Bom, você deve saber, você que tá ouvindo, onde isso vai parar. Aí começou a ter protesto, entendeu? Começaram a quebrar CD de gangsta e de funk no meio da rua. Pô, isso é absurdo, vocês estão ofendendo as mulheres. Aí a resposta dos rappers nessa época, dos gangstas e de funk, né, maioria da Death Row aí era: Não, a gente só tá ofendendo as vadias, não estamos falando de todas as mulheres. Mas esse discurso machista, misógino, ele é impregnado dentro do rap, sabe? Tem. E até as próprias mulheres MCs, elas protesta muito sobre isso, né? Que o cara tá pagando aí de super-herói, né? Tá falando que é contra não sei o que, mas o cara é machista, bate na mulher, sabe? Tem muitas mulheres MCs que tocam nesse tema. É, e agora a gente chega numa época ali que começou a surgir uma questão que teve grandes consequências no rap, né? Teve um rapper chamado Team Dog, que ele tava levando muito não de gravadoras, ele era da Costa Leste, né? Aí ele tava vendo a Costa Oeste tomar de cena o rap, né? E ele fez uma música Funk Compton, né? Que o NWA é originado de Compton. Aí responderam, a Death Row respondeu. Tem aquela música do Dog Pound lá com o Snoop Dogg, New York, que o Snoop Dogg tá chutando edifícios de Nova York. Aí, nesse meio tempo, o que que aconteceu? O Shad Knight, ele era o grande nome da Death Row na Costa Oeste. Na Costa Leste, tinha um cara chamado Puff Daddy que tava abrindo a gravadora que viria a ser a Bad Boy. Eles eram amigos. Aí teve uma festa que um parente, um primo, se não me engano, do Shad Knight, ele morreu e ele culpou o Puff Daddy. Então já tinha rivalidade das duas costas e teve esse problema pessoal entre duas pessoas. Aí isso lá na frente vai reverberar. Estão falando ali do meio dos anos 90. Em 94 vieram dois álbuns importantes pro rap, né? Um do Nas, chamado Illmatic, e o do Big, Notorious B.I.G., que é o Pronto para Morrer. Aí eles, de novo, levaram o rap de volta pra Costa Leste. O Notorious Big, ele, como a gente falou aqui do storytelling, ele era um grande contador de histórias. Só que muita gente do rap não gostava dele, porque o que o Guilherme acabou de explicar, ele queria fazer som pras ruas, aquele rap mais mafioso que surgiu no final dos anos 80 na Costa Leste. A Costa Oeste era o gangsta rap e a Costa Leste era mais influenciada pelo filme Scarface. Aí ele queria falar de arma, queria falar de cocaína, esse tipo de coisa. Só que o dono da gravadora, que era o Puff Daddy, ele tava mais preocupado, vamos dizer assim, em ganhar dinheiro. Então ele, não, cara, faz música pros clubes, né? Vamos focar nos clubes. Tu pode fazer uma ou duas, vamos dizer, exemplo aqui, duas, pras ruas, mas vamos focar nos clubes. Claro, tem grandes músicas ali dele nesse álbum, mas, enfim, é um grande contador de histórias. Aí trouxe o rap de volta pra Costa Leste. E ficou essa competiçãozinha aí entre uma costa e outra, entendeu? Que vai culminar, eu acho que na maior treta do rap, né? Pelo menos a mais famosa, que é o Big e Tupac, né? É, o Tupac, ele conhecia o Big e o Puff de antes, né? Ele conhecia do início dos anos 90. O Tupac, ele colocava o B.I.G. pra abrir os shows dele. E ele dava dicas lá pro B.I.G. Ah, faz assim, faz assado, etc e tal. Eles foram gravar uma música. O Tupac foi visitar um estúdio onde o Big tava fazendo as gravações. E ele sofreu um atentado. Hoje, anos depois, a gente sabe a história do atentado, né? Que o Tupac, antes ele tinha se envolvido em uma confusão lá no set de gravação de um filme. É, uma confusão com algumas pessoas de Nova York ali. E se vingaram dele. Aí tem toda a polêmica se foi ele que atirou nele mesmo, se foi os outros caras, não vou entrar nisso aqui. Inicialmente lá, depois que começou essa treta, ele, Tupac, deu entrevistas que ele acusava o Puff e o Big de estarem envolvidos. Só que depois, agora, a gente sabe que uma das grandes reclamações é que ele não, que eles não falaram pra ele quem tinha comandado. Só que, assim, quem é das ruas sabe que não, mano que é mano não cagueta, entendeu? Não tem essa de falar, então... Só passando um outro lado aí pra você que tá ouvindo. Aí o Tupac foi preso, acusado de sodomia e outras coisas. É, já puto, né, com o B.I.G. E quem que resolve soltar ele? O Shed Knight, que tava puto com o Puff. Aí juntou a fome com a vontade de comer e virou uma treta gigantesca. Ela começou com... Era entre os dois, né? Mais do Tupac, né? O Tupac, que ele atacava o Big em entrevistas, etc e tal. O comportamento do Big e do Puff era assim: cara, a gente não vai se envolver nisso, a gente só quer fazer música e etc, né? Aí o Tupac atacava... teve um grupo chamado Mob Deep. Eles falaram lá o Thug Life, que o Tupac defendia em um show. Aí depois o Tupac começou a atacar eles e virou uma bagunça. Todo mundo se envolveu, virou uma grande treta aí. Existe um lado dessa competitividade, é que saíram grandes álbuns nessa época, né? Pop Tupac lançou a Zon Me, que fez um grande sucesso. Aí tem o pessoal da Costa Leste, o Jay-Z fez o primeiro álbum dele, o Nas fez o segundo álbum dele. Nessa competiçãozinha, como tu tá competindo, quer sempre se destacar, e saíram grandes álbuns aí. Só que daí, infelizmente, o Tupac morreu. Hoje a gente tem bem fundamentado aí que ele morreu por culpa do Orlando Anderson, né? Ele se envolveu numa confusão lá com ele, daí ele se vingou e atirou no cara. Na minha opinião, a grande vítima dessa treta toda foi o Notorious B.I.G. Por mais que, de repente, alguém tá ouvindo Discord, mas ele não teve nada a ver com a confusão que o Tupac arranjou. E ele morreu por vingança do Shed Knight, né? Mas fazer o quê? Aí, bom, morreram dois grandes astros do rap. Houve um susto ali na comunidade, né? E o rap, ele deu uma recuada, vamos dizer assim. Só que isso teve consequências, vamos dizer assim, não tão boas. Porque naquela época... você se destacava muito pela tua letra também. Grandes produções, mas muito pela tua letra, pela tua inteligência. Quando os caras morreram, surgiu uma outra galera também com qualidade. Por exemplo, Jay-Z é um cara que a gente pode exemplificar aqui. Quando ele, o primeiro álbum dele é muito naquela onda mafiosa, igual a gente falando aqui, rimas multissilábicas, etc. É um grande clássico o primeiro álbum dele. Quando o Big morreu, ele tentou alcançar o sucesso do Big. Aí ele se envolveu lá com o Puff Daddy e começou a fazer músicas misóginas, esse tipo de coisa. E acabou que fez sucesso. Aí, tu lá, tu tá começando, tu é um rapper e tu olha um cara fazendo sucesso falando X, tu vai tentar fazer um X. E infelizmente tomaram de assalto aí esse laudo bling bling que o pessoal fala de misoginia e dinheiro, ostentação. Grab your blocks when you see Tupac. Call the cops when you see Tupac. Who shot me, but your punks didn't finish. Now you're about to feel the wrath of a menace. Nigga, we hit him up. People, how we do it, keep it real. It's penitentiary steel. This ain't no freestyle battle. All you niggas getting killed with your mouths open. Trying to come up off of me, you in the clouds open. Smoking dope, it's like a Sherman. Niggas think they learn to fly, but they burn, motherfucker. You deserve to die. Talking about you getting money, but it's funny to me. All you niggas living. Hi, my name is. Attention of the class for one second. My name is Slim Shady. Hi kids, do you like violence? Yeah, wanna yeah, see yeah. me stick 9-inch nails to each one of my eyelids? Uh-huh. Wanna copy me and do exactly like I did? Yeah, Try yeah. Sid and get fucked up worse than my life is? Huh? My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I wanna impregnate. And Dr. Dre said, Slim Shady, you a basic. Uh-uh. So why's your face red, man? You wasted. Well, since age 12, I felt like a. E aí a gente pode ir mais pros anos 2000 agora? Sim, sim. Que aí a gente começa a surgir novos nomes também mais pra frente, né? Que eu acho que o Eminem, 50 Cent, é essa galera que chega depois, que eu acho que trouxe uma parada mais pop também, né? Que também a televisão começou a se expandir, né? É, MTV, essas coisas ganharam muita visibilidade, videoclipe, né? Eu lembro desse início aí dos anos 2000, muito videoclipe, a galera gostava muito, muito bem produzido também. Acho que muito da força, né, as principais músicas dos caras ia pra TV e a TV fomentou muito essa parte mais pop do Sim, hip-hop. Com certeza. O Eminem, ele surgiu ali em 99, foi o primeiro álbum dele. E, assim, o Eminem, eu acho ele um dos maiores rappers de todos os tempos, assim. Porque, mesmo às vezes a letra dele não fala lá grande coisa, mas dá pra comparar com o Rakim. Se tu ouvir uma música do Eminem, tem a impressão de que ele tá falando a mesma letra 300 vezes. E o flow acelerado. É, ele tem talento pra fazer essas rimas multissilábicas, wordplay que eles falam, que é jogo de palavras, as brincadeiras que a gente explicou aqui, né? Mesmo a letra dele não falando nada com nada, ele mostrava o talento dele. E ele começou tirando muito sarro, assim, de situações, né? As músicas singles, né, que ele lançava pra clipe. É, falando de outros artistas, tirando sarro de Britney Spears, das boy bands lá da época, né? E a produção dele, o Dr. Dre que produzia as músicas dele. Mas, assim, o produtor, ele vai de acordo no rap, né, do que o rapper quer. Pelo menos nessa dupla aí, Dr. Dre e Eminem. E as batidas do Eminem eram realmente bem. Tinham elementos pop ali, bem pop, bem estranho pra mim, assim, que não tava acostumado. Outra coisa do Eminem, né, é que ele vai adquirindo, vamos dizer, tipo assim, várias personalidades, né, dentro da música dele. Porque certas músicas ele lança como Eminem, outras ele lança como Slim Shady, outras ele vai lançar como Marshall Mathers, né, e isso você consegue sentir a diferença entre elas. Porque, por exemplo, em algumas ele é esse papo mais escrachado, sabe, de criticar artistas pop, de fazer uma letra mais cômicas. Em outros ele vai tentar fazer uma letra mais social, e entre outros assim. Isso, é, tem o Slim Shady, é aquela mais anasalada, é aquela mais fininha, né? E o Eminem tu consegue entender melhor o que ele fala, né? Enfim, o Eminem vendeu muito. Bom, primeira publicidade mais óbvia é o rapper branco, né? Teve todo esse espanto, assim. Teve episódios tristes de revistas ligadas ao rap terem preconceito, mas o Eminem conseguiu se impor por causa do talento dele. Tanto que quem arrumou treta com ele, 99% perderam. Porque o cara, ele já fazia um barulho no underground em batalha de rap. O cara é insano. O Eminem, ele comeu um dicionário. Ele veio do freestyle, né? Ele veio das batalhas de rap. Até interessante, tipo, tu vê o Dr. Dre, ele tá envolvido na história do rap, né? Veio lá o W.A., tem o Eminem, mais pra frente tem o Kendrick, ele sempre tá envolvido, né? Aí no começo dos anos 2000 é aquela coisa, né? Ah, quem são os artistas que estão fazendo sucesso? É, o DMX, DMX, aí ele tava trazendo um som mais hardcore ali, sobrevivendo. Tem Eminem e Jay-Z, o Ja Rule, aí realmente ele tava indo, o rap tava indo pra essa área mais pop, era muito comum os caras estar com champanhe, aquelas mulheres de biquíni dançando, aquele rap da essência que a gente tava falando aqui, ele tava ficando mais no underground, porque a galera tava ganhando dinheiro e tava dando certo fazer esse tipo de rap, e eles estavam ganhando milhões com isso. Naquela época, os Estados Unidos sempre foi um mercado consumidor e tava ganhando milhões, então, pô, vamos ganhar mais dinheiro, né? Ah, só rapidinho, o rap, ele deu uma, vamos dizer assim, uma sobrevida rápida ali no começo dos anos 2000, 2001 até 2003, que foi quando teve a treta do Jay-Z e Nas. Isso, você que tá ouvindo, a gente vai contar a história do rap, essa treta vai ser aprofundada num remix futuro aí. Aí, treta é aquela coisa, né? Tu quer ser melhor que o adversário, tu vai fazer um álbum... Bom, aí o Jay-Z fez um álbum Blueprint e o Nas respondeu com Stillmatic. E quando tem treta, a galera fica, opa, vamos fazer uma letra aqui decente, porque eu quero ganhar isso, né? Então depois veio o Eminem com o The Eminem Show ali em 2002, já foi um álbum conteúdo lírico lá em cima. Aí depois em 2003 surgiu o 50 Cent, não que o conteúdo dele seja lá em cima, mas as músicas acessíveis, assim, um bom álbum. Bom, depois disso, deu aquela caída, vamos dizer assim, de novo na ostentação. É aí que, tipo assim, é aí que muito do rap vai entrar numa onda mais que chamam de black, né? Que é aquele negócio que você tava falando, tipo assim, de uma batida mais forte, porém com uma letra mais suavizada, entre aspas. Porque ao mesmo tempo que ele deixa de passar essa mensagem mais gangsta, ele ainda continua com um certo ponto de misoginia, aquele negócio dos bailes e tudo mais. E você encontra isso em vários artistas, sabe? Tipo, o próprio Akon, 50 Cent, entre outros. É, ali no começo dos anos 2000, não era incomum você ver os rappers em primeiro lugar, as músicas deles em primeiro, né? O 50 Cent, quando ele surge ali em 2003, aquela música dele no clube, né? In the club, ficou uma porrada de semanas em primeiro lugar. O Eminem, no ano anterior, lá com Lose Yourself, daquele filme 8 Mile, ficou uma porrada em primeiro lugar. O problema ali foi que o segundo álbum do 50 Cent, em 2005, ele já vem com aquela música Candy Shop, né? Loja de doce. Ele tá numa loja de doce, fala pra chupar o pirulito. É metáfora, né, ouvinte? Você entendeu, né? Aí, infelizmente, surgiram outros rappers nessa linha e começou a virar aquela imagem comum, o cara tá com um monte de nota de dólar na mão e começa a fazer Rayman, assim, eu faço chover, olha aqui como eu sou rico. Nisso daí também entra o pessoal do Lil Jon, né, e outros artistas que passaram a copiar ele nesse estilo de, sei lá, pura ostentação, sabe, o pessoal com aqueles dentes de ouro e tudo mais. Exatamente, né. O que vale destacar aqui de interessante que surgiu nessa época? No underground tinha um rapper chamado, não sei se vou pronunciar certo o nome dele, mas é Immortal Technique. O cara era um monstrão na rima, um monstrão. Tem música dele legendada aí no, no YouTube, tu pode procurar. O cara é aquele flow agressivo. O cara é monstrão mesmo. Fez um barulho no cenário. E no mainstream, surgiu lá em 2003, na virada de 2004, o Kanye West. Não que ele fosse um grande letrista, ele não é, até hoje ele não é. Mas os álbuns, o Kanye West, ele era um cara muito inteligente, ele ouvia muita música, tipo Dr. Dre, assim. Então as músicas dele, pô, às vezes tinha um sample lá de 1930 e não sei quando, e ele tá trazendo inovação. É, o Kanye West, ele se destacou até hoje, né? Ele se destaca mais como produtor do que necessariamente como músico, né? Isso. Ele sempre tava trazendo inovação, né? O pessoal fala que atrapalha era o ego dele, né? Ali, 2000. É, por ele ser meio maluco. Mas enfim, os dois primeiros álbuns dele estão considerados nos 500 maiores álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stones. Quando ele perdeu um prêmio em 2006, ele reclamou, né? Ele subiu lá e falou. Eu não lembro qual era o prêmio, mas ele reclamou: não, isso é injustiça, eu merecia ter ganho. Ele fez isso em 2009, acho que foi aí que ele foi definitivamente pro mundo pop. Quando no prêmio da MTV lá, a Taylor Swift ganhou um prêmio lá de melhor videoclipe. Ele já tava loucaço. Isso, ele tipo assim, ele praticamente subiu, né, no palco, tomou o microfone da Taylor Swift, mandou um ao vivo e falou: a Beyoncé merecia mais. Assim, eu concordo com ele. Também concordo. A política da MTV naquela época era de dar uma força pros artistas que estavam surgindo. A Taylor Swift, que tá hoje fazendo um grande sucesso, ela tava surgindo naquela época. Então, a MTV sempre dava uma... Às vezes ela ficava passando a semana inteira o clipe de um cara que tava começando. E foi uma forma dela estimular a carreira dela. E o Kanye West, que já tava loucaço naquele show, naquele evento lá com... Tá loucaço, tem foto dele com garrafa de bebida, etc. Subiu lá e falou: ó, a Beyoncé fez o Single Ladies, né? Ela fez o maior clipe de todos os tempos, entendeu? Toma aí teu microfone, tô saindo. E a mulher ficou ali, tipo, não sabia o que fazer, cara. Eu lembro que eu participava da comunidade do Kanye West no Orkut nessa época aí. Aí o moderador da comunidade falou: agora eu vou dormir, que vou invadir de pirralhada amanhã xingando o cara. Em 2007 até 2010 ali, Jay-Z fez aquele álbum American Gangster. O Nas fez um álbum chamado Nigger, que significa crioulo em inglês, que deu todo um protesto. Aí ele trocou o álbum pra Sem Título. Mas, pô, por que eu tô citando esse álbum? O cara vamos chamar, de veterano do rap, e tá fazendo música de protesto em uma grande gravadora, entendeu? Então, foi um bom letrista. Então, às vezes em um cenário que tá todo mundo falando de outras coisas, o cara chegar e representar é sempre bom, né? Teve o Lil Wayne, que fez um sucesso também. Aí no começo de 2010, né, surgiu, tu citou ele no cast passado, se quiser falar aí, o Kendrick Lamar, né, através do Dr. Dre. Sim, o Kendrick Lamar é um desses caras que começou a, vamos dizer assim, hoje em dia ele explodiu, mas ele surgiu no meio underground, né, que junto com certos caras que ainda hoje fazem, permanece, né, o próprio MF Doom, tá ligado, que é um cara que sempre teve na cena, mas meio underground, assim, o Tyler, The Creator, e esses caras justamente, hoje eles são meio que uma nova, eles são esses caras que hoje fazem esses grupos como era antigamente, sabe? Eles são a nova geração aí. É legal que nessa, tem Drake, tem esses outros caras aí, mas eles estão conseguindo manter o rap na sua essência, né? Estão fazendo músicas aí de protesto, então, não necessariamente de protesto, mas estão fazendo a música bem estruturada e estão sendo reconhecidos por isso, estão recebendo prêmios. O rap hoje ele passa por um momento engraçado, que ele tá, na batida ele tá misturando vários elementos, tá se misturando com outros ritmos, é tipo uma expansão, daqui a pouco ele vai se comprimir de novo, né, é tipo a história mundial, né. É, assim como, sei lá, foi no começo dele, sabe, ele pegou bastante influência de outras músicas até criar uma própria sonoridade, sabe, e hoje eu acho que ele tá voltando nisso e buscando mais referências, sabe, tipo assim, em vários compositores você acha, por exemplo, vários compositores vão buscar isso em sonoridades mais voltadas a músicas até mesmo brasileiras ou sons mais asiáticos e coisas assim, sabe? É, pô, tem a galera hoje do trap, né, que faz uma batida mais voltada ao negócio mais eletrônico e entre outros. O trap é um lance que eu não sei se tá meio que morrendo, sabe, hoje em dia. Bem lembrado, que tem o boom bap, né, que é aquela mais... É tipo um loop, né, vai se repetindo tum-tum-pá, tum-tum-pá. Às vezes eu tenho rap que é só assim, com boom bap, aí o produtor coloca uma alta roupagem lá pra disfarçar. E o trap, ele muda lá o número de batidas por minuto e faz várias misturas, né? E fez um sucesso aí em determinada época. Também muito ligado com o sul dos Estados Unidos, principalmente. É essa galera, vamos dizer assim, mais jovem que começou, tipo assim, era uma garotada de, sei lá, 20, menos ou até 20 anos assim, que fazia um som mais ligado ao eletrônico. E justamente a maioria deles falando de pura ostentação, sabe? Eu acho que foi uma coisa meio que como que foi aqui no Brasil o funk paulista, sabe? So if you need a hit, then I'm with that bag. Bitches ain't shit and they ain't say nothing. 100 motherfuckers can't tell me nothing. I bees in the trap, beat bees in the trap. I bees in the trap, beat bees in the trap. Bitches ain't shit and they ain't say nothing. 100 motherfuckers can't tell me nothing. I bees in the trap, beat bees in the trap. I bees in the trap, beat bees in the trap. Okay, now Nicki, Nicki, Nicki. Essa porra é campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui? Mas aí, minha área é tudo que eu tenho. A minha vida é aqui, eu não consigo sair. É muito fácil fugir. Ah, cara, do rap nacional, eu acho assim, que é aquele início, né, nos anos 80, é muito parecido, sabe, o que já tinha lá nos Estados Unidos. Eu acho que os caras pegaram o que tava lá. Até é muito claro, assim, a questão do... Por exemplo, os Racionais, né? São o maior expoente, assim, da época. Do que a letra deles falam é praticamente uma tradução, né? Não menosprezando a letra dos caras, não é isso. Mas, assim, o que falava lá, se falava aqui, de acordo com a realidade daqui. Eu acredito que se os Racionais mereçam um episódio extra só sobre os Racionais, porque são, assim, artistas muito, muito bons mesmo. Tem muita coisa para se falar de cada disco deles. Os caras sabiam retratar muito bem a questão da realidade de São Paulo, do subúrbio e tal. Tinha também seus problemas, né? Muita gente julga assim como a... Como é que eu posso dizer? A glamouralização do crime, né? Fazer apologia a crime e tal. Mas pensando bem, assim, às vezes não era também, sabe? Eles sempre tentavam passar uma mensagem de... Olha, o crime não compensa, sai daí. E junto dessa leva veio outros também, que aí eu também não sou um especialista em rap. E eu acredito, assim, que o rap, ele vem evoluindo no Brasil, sabe? O que a gente pode... Que a gente pode falar do rap brasileiro é que teve um começo até ali os anos 90, mas nos anos 90 começou a perder muita força, e agora, nesses, acho que últimos 10 anos, que tá tendo uma retomada, assim, no rap. Esse rap início, esse rap meio 90 ainda era marcado por muito um rap lamentação, sabe? Um rap sofrimento. Tipo assim, se você for ver os próprios nomes, por exemplo, tinha lá o Facção Central, tinha o Realidade Cruel, que eram músicas, eles faziam músicas mais voltadas nessa visão, sabe? De passar sobre a vida nas favelas e tudo mais. Daí hoje em dia, com essa retomada, é que você vê uma coisa mais uma letra mais poética, vamos dizer assim, dentro do rap, mais focado na poesia e não necessariamente no relato. E eu acredito também que o rap brasileiro, ele além de ser muito protesto nesse começo, ele era muito combativo. E é a questão que eu falei lá das gravadoras, né, que eu vejo a diferença. Porque assim, os caras, eles queriam, tipo assim, eles tinham a verdade deles, eles defendiam a verdade deles, e nesse ponto ninguém pode contestar isso, que os caras realmente era aquilo que eles acreditavam, era aquilo que eles falavam e era aquilo que eles executavam. Tipo assim, pro público fala uma coisa, mas por trás, com as grandes gravadoras, com a grande imprensa, eles falavam outro, eles tinham outro discurso. Então o rap, ele ficou muito marginalizado na questão de música, de artístico, por causa disso, porque os caras, olha, a gente não compactua com esse, por exemplo assim, eu não vou numa emissora que financia essa desigualdade social, sabe? Que eu não vou fazer graça para um público que vira as costas pra gente quando a gente tá na rua, sabe? Então assim, esse discurso acabou que ele batia muito de frente, e é lógico, naquela época, diferente de hoje, que você não tinha espaço na TV, na rádio, para falar sobre esses assuntos. Isso era uma coisa segregada, claramente. Novelas e tal, não se tocava nesses assuntos. Tanto que o cara que meio que foi, vamos dizer assim, um dos responsáveis pela popularização do rap foi o Sabotage, né? Que ele foi um cara que conseguiu, tipo assim, entrar nesse negócio de gravadora mesmo falando sobre a realidade da quebrada, digamos assim. Aproveitando ali que tu citou, né, o rap ser combativo, é verdade, até com as emissoras, né, tem, igual tu falou, expoente maior que era os Racionais, que eles se recusavam a aparecer em determinadas emissoras. Eles iam na MTV, a MTV nos anos 90 tinha o Yo MTV, que era todas as MTV tinham, né, tinha lá nos Estados Unidos tudo. Assim, até aproveitando, eu tô virando mais fã de rap nacional nesses últimos anos, assim. Ah, eu não era muito fã lá no início por uma série de motivos. Um dos motivos, o próprio discurso de muitos rappers, dos Racionais inclusive, que eu não necessariamente concordava, que eles... tem algumas entrevistas que eles falam, o Playboy não sei o quê, em determinado contexto, que o cara simplesmente não tem culpa de ser rico. Tem coisas que eles falam que eu concordo, mas tem coisas que eles falam que, pô, o cara não tem culpa de ser rico, mano. Daí eu já não concordava muito com esse discurso. Mas não é só isso. A questão do... as próprias letras, algumas coisas que eu não curtia muito, esse comportamento deles de não aparecer em determinadas emissoras, infelizmente influenciou uma porrada de outros rappers, de uma forma que quem aparecia era simplesmente atacado, linchado. Sendo que muitas pessoas, não todas, que atacavam quem aparecia na TV, babavam o ovo da galera lá de fora, de Tupac, Ice Cube da vida. Esses caras apareciam na TV direto, fazendo propaganda, entendeu? O próprio paralelo aqui dentro do Brasil, e isso eu vi uma entrevista, é o Gabriel Pensador, né, que foi citado aqui. O Gabriel Pensador também, ele vem de uma outra realidade, ele é de uma classe média, do Rio de Janeiro. O Racionais, antes do Gabriel lançar o primeiro disco dele, o Racionais, eles tinham um selo, não sei se era uma gravadora ou se era só um selo, mas eles chamaram, né, o Gabriel Pensador procurou eles e eles se interessaram em gravar o Gabriel. Só que, entre, né, tudo que foi conversado, os caras falaram, olha, a nossa linha é distribuir a sua música no nicho, né? Ou seja, distribuir sua música na favela, no gueto, nas rádios que tocam esse tipo de música. E ele falou, olha, cara, beleza, só que assim, eu não quero que minha música se restrinja a esse espaço. Eu quero fazer música para todo mundo ouvir. Eu quero que minha música toque em todas as rádios. Essa não é a minha pegada, eu não acho que é por aí, sabe? E assim, eu acho interessante essa história do Gabriel Pensador, porque ele sempre teve o respeito de todos os caras do rap, sabe? Por mais que, assim, alguns fãs e tal falam, ah, mas Gabriel é branco, não é rap de verdade, sabe? Tem essa parada, esse mimimi, mas entre os... né, os caras do rap, ele entre o movimento do rap, ele tem muito respeito, sabe? E o cara seguiu a vida dele tocando, né, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Cachimbo da Paz, e fazia a música que ele queria, mas ele, sabe, ele tinha a verdade dele, falou, não, é isso que eu quero fazer, beleza, cara, segue, sempre tratou o rap com respeito, sempre fomentou muito o rap, né, ele tem muita, por onde ele passa. Ano passado eu até fui num show dele aqui na cidade vizinha, em Patinga. Ele tem um trabalho que ele leva MCs da cidade pra cantar no show dele, isso é verdade. Cara, assim, ele levou os caras lá pra fazer um freestyle na hora, aí o cara cantou uma música, cantou junto com ele. Tipo, isso é maneiro, cara, porque se você tem ali, por exemplo, uma cidade do interior de Minas, um cara que faz, né, no bairro dele ali, os caras têm uma batalhazinha, um freestyle, o cara tá no palco junto com o Gabriel Pensador, isso é dá um plus, sabe? O cara, não, cara, que isso, eu cantei com o Gabriel. Dá um ânimo no cara, saca? Então, assim, é um cara que eu acho muito legal, que tenho muito respeito e que seguiu uma linha diferente. Mas, assim, ó, foi legal você ter citado isso, que dá de fazer um paralelo perfeito com o rap de lá, com o rap daqui. Um dos motivos que eu não gostava muito, às vezes eu não gostava mais do que do envolto do rap nacional do que do rap nacional em si. Outra coisa é a questão das letras, né? Porque o público, muito do público do rap daqui, eles só entendiam como rap bom. Ah, isso aqui é um rap bom. Ah, o rap que falava de protesto, de problemas sociais. Aí, quando vem um Gabriel e fala de outra coisa, quando vem um Cabal e fala de outra coisa, a galera foi apedrejada. Só que esse era mais ou menos naquilo que eu falei, né, cara? Tipo, tu pega uma música do Rakim ou do Eminem, tu não vai julgar se o cara é um bom rapper só pela letra, tu vai julgar outras coisas. O Gabriel Pensador, o cara é um puta de um rapper, ele faz metáfora, ele faz rima interna, ele é um puta contador de história. O Cabal também tem talento pra rimar, é um puta MC, entendeu? Então aí entra naquilo, né? Tipo, Mano Brown e Gabriel Pensador são dois grandes rappers que estão no nome aí do rap nacional pra sempre, cada um a seu estilo. O Gabriel Pensador é muito mais habilidoso, muito mais MC do que o Mano Brown. Ele sabe fazer um freestyle, ele sabe fazer um jogo de palavras, ele sabe brincar. E muito do público aqui brasileiro que curte rap, eles só enxergam, não, Mano Brown, porque ele fala de coisa social. Aí entra naquela, igual é Tupac e o B.I.G., sabe? O B.I.G. era muito mais habilidoso. Tanto que, tipo assim, muito do rap que tinha nessa época, tipo assim, não era um rap propriamente cantado, era mais um rap declamado, né? Que vem muito dessa influência do Mano Brown. Exato, era isso. Outra coisa que eu não gostava, perfeito, boa lembrança. Tu ouvia vários rappers, ou vários e vários grupos de rap, você tinha a sensação de estar ouvindo o Mano Brown. Era o mesmo flow, eles usavam o mesmo flow, entendeu? Então isso foi uma herança, vamos dizer assim, maldita, que o Mano Brown lançou pro rap. Agora, outro ponto. Eles geraram muita polêmica com relação às letras, etc. É a mesma situação do NWA lá, anos atrás, que aconteceu nos Estados Unidos, e chegou aqui no Brasil depois. Tipo, o pessoal começava a reclamar desse de letra. Até hoje tem gente que acha que rap é música de bandido. Só que eles estão falando o que acontece na quebrada, a realidade deles. E a gente teve até um episódio, não sei se vocês lembram, em 2000, uma música de 99 do Facção Central chamada Isso Aqui É Uma Guerra. Que o videoclipe era pesado, mostrava gente morta, gente sendo assaltada, tipo, na tua cara, assim, sem censura nenhuma. E a MTV tinha o IOMTV e mostrou o clipe. Aí o promotor viu, não gostou, aí entrar, a música foi censurada, ela foi simplesmente censurada. A polícia bateu lá na MTV e removeu o clipe. E o Eduardo do Facção Central, que é um cara muito, muito, muito, muito, muito inteligente, ele ia no programa da Sônia Abrão, ele ia no programa do João Gordo, ele foi em vários programas pra defender. No programa da Sônia Abrão, que tem aí no YouTube, tá ele e o promotor. E a gente viu todo o preconceito da sociedade em relação ao rap. O João Gordo tem uma hora que ele fala pros caras do Facção, vocês meio que tem cara de bandido. Ele fala mais ou menos assim, em um determinado contexto, mas ele fala isso. E tá lá o promotor achando que não, a criança não pode ver isso. E o Eduardo, com calma, com inteligência, ele fala, eu tô mostrando ali que o crime não compensa. No final do videoclipe o cara morre, o crime não compensa. Olha o que a letra tá dizendo e tal. Então, é uma das funções do rap, né? Ele cutucou a sociedade, mostrou todo o preconceito que ela tinha. Mas foi censurado, né? Mas eu concordo que essa parada aí que você falou do Mano Brown, eu acho assim que influenciou mesmo, sabe? Muita gente ficou preso nisso. E até chegar ali na época do Emicida, desses caras, que aí já são 10 anos atrás, que começou a quebrar isso. Foi. Os caras, tipo, olha, respeita essa velha escola, mas vou fazer de outro jeito. Sabe, aquela coisa muito machada, assim, massiva, começou a ser quebrada. Aí, novos DJs também, né, e na época, aí agora também com as MPCs, os beatmakers e tal, começou a vir novas batidas que eu acho que deu uma alimentada, entendeu? Apesar de que, aí é uma coisa até que eu queria perguntar pra vocês, às vezes eu sinto falta da mão do DJ na produção, saca? Botar o scratch, o hip hop mais antigo, sabe? Eu acho que essa parada muito do beatmaker tá dando uma cara distante do rap pra essência. Eu acho que não que tenha que ser tudo como era antigamente, mas dar uma mesclada, puxar o clássico de vez em quando, eu acho saudável. É o que a gente falou ali um tempo atrás, né? Tipo, o rap hoje ele vive um momento. Ele tá em transição. Onde isso vai parar, a gente não sabe. Que ele tá se expandindo e algumas coisas que faz parte da essência dele tá ficando pra trás, né? Então, provavelmente em algum momento lá na frente vai se contrair novamente e vai trazer a essência de volta. Eu queria falar. Isso que tu falou foi perfeito, assim, essa linha do tempo, porque eu lembro quando eu comentava nos fóruns que uma das coisas que eu não gostava do rap nacional era a própria produção, né? Que a gente sabe que sempre tem gente batalhando, tentando coisa nova, o pessoal guerreiro aí com poucos recursos, mas infelizmente tinha muito aquela influência daquela batida lenta, pesada, dos Racionais, aquele flow devagar. E com essa galera, eu não gosto muito do Emicida e tal, mas com essa galera nova, eu acho que o Emicida não tem flow. Essa é a minha opinião. Mas com essa galera nova aí, começou a ter mais ousadia, começou a vir coisa nova em questão de produção. Exatamente. E às vezes eu tô ouvindo, eu tô com a rádio ligada ali, aí vem um rap diferente, o cara tá falando de uma mulher, mas não de maneira misógina, elogiando e tal, etc. Pô, que rap legal, cara, que rap legal. Estão começando a vir coisas novas, tanto em produção, pô, que batida bacana, batida aí meio dançante, mas é a essência do rap, as rimas inteligentes e tal, em questão de letra e em questão de produção também. Eu gosto muito da nova geração aí, do Kamal, que tem umas músicas legais também. E tem uma outra galera que às vezes eu tô ouvindo no rádio, eu não sei o nome. Poxa, que bacana. Eu acho que o rap tá chegando num estágio, pelo menos na minha opinião, ele tinha que ter estado nos anos 2000. Mas beleza, pelo menos chegou. Né? Eu acredito que esses últimos 2 anos foram muito bons para o rap. Ano passado teve até a história do ano lírico, né? Eles falavam, 2017 é o ano lírico. E realmente, saiu muita produção boa em questão de rima, de letra, de métrica, de flow. Muito MC, assim, bom surgindo, sabe? E eu acho que um fato que vale a pena mencionar aqui, que foi uma bomba que estourou em 2016, que é Sulicídio. Suicídio é uma diss direcionada para todos os MCs do eixo Rio-São Paulo. É até chamada Suicídio e aí coloca o Sudeste e o Sul, mas o foco dos caras foi o Rio-São Paulo, que é onde até hoje é produzida a maior parte do rap brasileiro. Ou é São Paulo ou é Rio. Então em 2016, acho que em setembro, deve estar fazendo 2 anos por agora, em setembro, acho mais ou menos, o Baco e o Diomedes, um MC baiano, o Baco, o outro pernambucano, se eu não estiver errado, acho que é pernambucano, que é o Diomedes, eles simplesmente lançaram uma música falando: olha, Rio São Paulo, vai tomar no cu, vai se fuder, tem rap no Brasil todo, sai dessa zona suas aí, entendeu? Tipo, o Diomedes até lança um verso que é: não tenho amor pelo Rio, muito menos vocês de São Paulo, eu vou matar todo mundo a sangue frio, eu tenho caixão pra caralho, saca? Tipo assim, os caras foram na veia e meteu a faca em todo mundo, só que os caras, e assim, citando nome de MCs, todos os MCs que estavam top youtuber, top Facebook, Instagram, eles atacaram, sabe? Hatch, os caras do Costa Gold, no Silvio Chomon, todos esses caras que estavam ali surfando numa zona de conforto, eles toma, sabe? E desceu o cacete nos caras. Isso gerou uma comoção, porque foi aquela coisa: não, esses caras são malucos, né? A base de fãs ficou louca. E muita gente que tava observando isso e tava vendo que realmente o rap tava caminhando pra uma coisa, né, clubista, falou: não, esses caras estão atacando uma estrutura que não existe. E a partir daí, por exemplo, eu acho um dos melhores rappers que a gente tem hoje no Brasil, que é o Djonga, que é um cara de BH, começou a ganhar visibilidade. Então não só uma coisa do rap do Nordeste, que aí vem o Baco, veio o Diomedes, veio o Don L, que já é mais antigo, mas também não tinha uma grande visibilidade. Don L é fenomenal, cara. O Don L, pô, é um dos melhores. Assim, o cara tem uma coisa pra escrever que ele, sabe, tem uma parece que ele canta com a navalha, assim, ele corta onde tem que cortar, entendeu? E veio também gente de BH, sabe, veio gente de vários lugares, do próprio Santa Catarina, Paraná, veio muita MC de Curitiba, sabe? Então, assim, abriu um leque, os caras, os produtores, eles falam assim: realmente, a gente tava errado, vamos ver quem é que tem aí. E veio essa galera toda, sabe? Abriu esse espaço todo. E até mesmo MCs do Rio-São Paulo, que não faziam parte do clubinho também. Porque tem isso. Às vezes o cara não faz parte do clubinho e não entra. E aí com o YouTube, essa praticidade, né? Brasília também, que tem a Batalha do Museu em Brasília, que é muito famosa. Também veio muita gente, começou a ganhar mais força ainda. Então eu acredito que 2016, final de 2016 e 2017 é um marco na história do rap brasileiro, muito por causa de Suicídio. E aí veio essa onda 2017, cara, surgiu muita cara, surgiu Coruja lançando um álbum foda, surgiu Djonga lançando um álbum foda, o próprio Baco lançou um álbum foda, assim, muita gente lançando coisa boa. E esse ano também, ainda bem, está continuando essa onda de gente lançando coisa boa. A Bill Djonga lançou outro álbum muito foda agora, há pouco tempo, a Driga Barbosa lançou EP. Tem muita gente. Eu tô escrevendo pouco pro blog, porque eu achei que eu tava escrevendo muito sobre rap. Mas todos esses álbuns que eu vou descobrindo, eu gosto de escrever, sabe? Falar assim: olha, gente, tem coisa boa no Brasil, sabe? Tem gente escrevendo coisa boa, é uma música brasileira, saca? E muitas vezes a gente reclama, né? Ah, o Brasil tá muito lepo-lepo, é muito Ivete Sangalo, é funk e não sei o que, falando de putaria. Mas às vezes a gente também não procura. Entendeu? Eu acho que, de certa forma, quem segue a gente, né? Eu acho assim, pelo menos tem aqui, se quiser ver, veja. Exato. Eu queria falar umas coisinhas aí, complementando, né? Essa de provocar os rappers também aconteceu lá nos Estados Unidos. Teve o 50 Cent, ele, ele fez um barulho provocando, mas não nesse sentido. No sentido de, ele fez uma música que ele estava como ele ia roubar uma porrada de rappers lá. E a galera começou a responder. E teve mais recentemente um outro rapper, que eu não me recordo o nome, que ele fez uma diss, né? Diss é uma música de desrespeito, é um insulto, vamos dizer. Quando tu vai insultar alguém, ah, eu fiz uma música chamada Mentiroso. É direcionada ao fulano de tal. E fulano de tal diz, é um insulto pro fulano de tal. Ele fez uma diss pra galera do mainstream, né? Pra onde vocês estão levando o rap? E o próprio Kendrick Lamar também às vezes dá uma provocada, né? Isso mexe no movimento, né? Ah, o pessoal, o cara chegou ali, tá mandando músicas que estão fazendo sucesso, manda aquele recado social, inteligente e tal, e tá nos provocando, vamos melhorar. Igual isso que você falou aqui. Eu tava me recordando aqui algumas coisas que não foi citada do rap nacional, né? Uma o Zé falou, né? Bom repetir aqui, por causa daquele ouvinte, que o Sabotagem, infelizmente, ele acabou morrendo, né? Mas ele era um cara que sempre tentava experimentar. Ele se inspirava em alguns flows de rappers lá de fora e fazia aqui. Ele sempre estava experimentando. Então, talvez se estivesse vivo, tivesse deixado uma influência lá no começo dos anos 2000, né? E o Planet Hemp também, o pessoal acabou se separando, né? Ele era bem diferente as produções dele, comparando com Racionais, etc. Marcelo D2, quando ele fez a carreira solo, ele também experimentava a questão de samba, etc e tal. É, a procura da batida perfeita. É, mas, cara, eu tô bem, bem feliz, assim, com essa nova fase do rap. Tem, igual tu falou, tem muita, muita, muita música legal. E a galera tá tendo mais consciência, assim, de que o rap, pra ser bom, ele é essa arte, assim, é bom, ruim, é subjetivo, tá, claro, mas às vezes tu vê uma letra, ela é simples, é igual uma comparação, é um presente, né? Às vezes tem uma letra que ela é toda exposta, tipo Mano Brown, né? Pode ser uma puta letra. Às vezes tem uma letra que é um presentinho embrulhado, que tem que desembrulhar, tu tem que pensar melhor pra entender o que o cara tá dizendo. Pra ser bom, não precisa necessariamente falar de injustiça social, entendeu? Tem essa regra. Então a galera tá começando a reconhecer, igual eu falei, às vezes tá tocando uma música aí, o cara tá falando de outra coisa, falando das estrelas, mas o cara tá se mandando bem, entendeu? Então eu tô esperançoso. São ondas, né, cara? Aqui no Brasil, até por causa dessa onda aí que começou ali em 2016, não por causa deles, mas, por exemplo, o Emicida é um cara que faz muita música de usando metáforas e referências da cultura pop. Falando de filmes e tal. Então, junto com isso, veio muita gente. Eu acho que chegou um ponto que saturou, sabe? Chegou um ponto de ter gente de fazer rap, que o rap todo era de referência, sabe? Assim, então, mas assim, são legais, são ondas que vão, vai caminhando. Um acha um estilo aqui, outro acha outro estilo ali, e assim, vai moldando. Dessa coisa toda, a gente sempre vai tirar uma pérola, sabe? Acho que né, nesse garimpo todo aí, nem todo mundo é ouro, cara. Tem muita gente que tá batalhando e tal, e tem aquele cara que é o, né, chegou o ápice ali, igual você tá falando aí. Quantos MCs demorou pra chegar um Kendrick Lamar, né? Não é todo dia que surge um Tupac, não é todo dia que, sabe? Então, assim, são caras expoentes, mas é legal toda essa galera que batalha em volta. E outra coisa que eu acho muito legal também desse último movimento agora, desses últimos 3 anos, é que vem resgatando a galera da antiga, sabe? O RZO mesmo voltou depois de muito tempo sem gravar. Os caras voltaram, estão fazendo show. Isso eu acho legal, essa cultura, sabe? De buscar, de saber onde começou, sabe? De ter, tipo assim, olha, a gente não inventou essa parada agora. Então vamos respeitar. Tem muitas cyphers também, eu tinha até comentado, né, que a cypher, ela é a reunião de vários MCs. Eles jogam um tema e todo mundo faz, né, o seu verso ali dentro daquele tema. E nessas cyphers eles sempre buscam também trazer. Tem a Favela Vive, né? A Favela Vive é um pessoal lá do ADL, lá do Rio de Janeiro. Na Favela Vive 2 eles trouxeram o MV Bill, e na Favela Vive 3 agora, que tá fenomenal, sim, vale a pena conferir, trouxeram a Negra Lee pra rimar junto. Esse movimento é bacana, sabe? O Gabriel Pensador também gravou recentemente com alguém, fez o Matei o Presidente Parte 2. Então, assim, sabe? E, assim, além de resgatar, eu acho muito legal também que aquele cara babaca que fala assim, ah, mas rap era da antiga, rap era RZO. Os caras estão ali pra falar, não, esses caras que são, não, é esses caras que vão levar o rap, não era só a gente. Sabe, pra matar um pouco esse saudosismo de falar, ah, naquela época que era bom, naquela época. Então, assim, os caras, não, olha, tô assinando um cheque aqui, sabe, é isso mesmo. E quanto à sabotagem, cara, é foda, porque assim, eu conheço rap há muito pouco tempo e pegando os discos de sabotagem, cara, é tipo, o que os caras faz hoje, saca? O que o Jonga faz hoje, o que o, esses caras, Freud, esses caras que tem um flow diferenciado, os caras que sabem brincar com as palavras. Cara, o Sabotagem fazia isso, cara. Eu queria ver, sabe, um Sabotagem rimando numa base de trap, sabe? Cara, ia ser fenomenal, cara. Ia ser demais. Mas, infelizmente, o cara era envolvido com crime, né? Era parte da realidade dele e foi assassinado, assim. Então, e o Michael fez, né? E se o Tupac tivesse vivo no primeiro remix? Eu até comentei com ele. Ah, valia fazer um e se o Sabotagem tivesse vivo? Momento cultural. O crime fala pra mãe. Cara, eu posso começar? Opa. Que eu tenho duas indicações pra fazer, e uma não é uma indicação. Opa. Pra falar sobre o clima, né, eu vou recomendar aqui, primeiramente, um álbum de um músico estadunidense. Ele é um rapper desse, pode se considerar, vamos dizer assim, dessa nova geração, que não é tão nova assim já, que é o Flying Lotus. Tipo assim, Flying Lotus, ele é um cara que ele é rapper, porém ele produz muito de música eletrônica. Tanto que, tipo assim, ele produz vários CDs que são puramente instrumentais dele fazendo essas experimentações, sabe, com músicas. Tem muitas músicas que ele mistura, por exemplo, sei lá, muito de som de videogame, muito de som de, sei lá, ele gosta de brincar com sonoridades de outros estilos. Então, muito dele vai pro experimentalismo eletrônico, mas com aquela veia do hip hop. Porém, o CD que eu vou indicar não é um CD dele propriamente. Em meados de anos 2000, existia uma personalidade dentro do rap que era o Capitão Murphy. Era simplesmente um cara mascarado que reunia várias dessas pessoas que estavam na cena mais underground, tipo o próprio Tyler, the Creator, o Aerospace Search e entre vários outros, e produziu uma mixtape que é a Duality. Essa Duality é um álbum, vamos dizer assim, eu não sei se eu posso chamar de álbum conceitual, onde o tema principal deles é sobre cultos, sabe? Tanto que, por exemplo, em várias partes das músicas é inserida uma espécie de programa daquele cara do Heaven's Gate falando, e tipo assim, e é ele dando, por exemplo, como você criar o seu próprio culto, sabe? E as próprias músicas, tipo assim, elas são muito ricas porque elas têm várias sonoridades diferentes, justamente por ter justamente toda essa gama de rappers juntos produzindo, sabe? Tem uma outra indicação que eu ia falar pra não fazer, né, que é o, eu acabei esquecendo, que é o filme Tal, da Netflix. Vocês já viram esse filme? Tipo assim, tá a Netflix anunciando ele? Meu Deus, é um filme muito ruim, cara. Tipo assim, é uma ficção científica, ele tenta construir um cenário meio cyberpunk, mas só que ele, tipo assim, ele subestima a sua inteligência a todo momento, sabe? As discussões que ele coloca são discussões completamente rasas e que já foram tratadas e, sei lá, de diversas formas diferentes, com mais, de maneiras mais interessantes em outros filmes. E, tipo assim, os personagens, eles não fazem o mínimo sentido, porque, por exemplo, os caras eram pra ser um gênio, porém eles se comportam como crianças de 7 anos de idade. Enfim, gente, não assistam Tal, da Netflix. Anti-indicação. É, quando esse podcast sair, eu provavelmente vou ter escrito um texto no blog sobre esse filme pra você não então assistir. Então leia um texto do Zé. Vai lá e leia o texto do Zé. Leia os offcasts lá, gente. Eu queria indicar duas músicas aqui. Uma nacional, outra internacional. Eu, igual eu falei, eu comecei aí a ouvir muitos raps nacionais antigos e tal. E eu sempre fui fã do Eduardo, do ex-facção central, Eduardo Tadeu. É, eu sempre fui fã do comportamento dele fora do rap em si, né? Porque, diferente do Mano Brown, que, assim, claro, cada um tem o seu jeito, mas o Eduardo dá pra ver, igual o Tupac lá fora, que ele é um cara que sempre lê, é um cara... E sempre quando ele fala, ele é politizado e tal. E aí teve um dia que eu comecei a vasculhar aí um tempinho, né, atrás, várias coisas, entrevistas dele, e eu achei uma música que ele lançou ali, que puta música boa, cara. É, igual a gente tava brincando aqui, a gente falou do storytelling, né? É um storytelling e a música tem mais de 6 minutos e quando a música termina, tu, caramba, que mensagem! O nome da música é Depósito dos Rejeitados e fala sobre a realidade dos orfanatos. Putz, muito boa a música, vale a pena, Eduardo Tadeu, Depósito dos Rejeitados. E a internacional, a do norte-americano que eu queria indicar, um rapper que eu sou muito fã, assim, vou falar dele em um momento oportuno do remix aí. É muito fã, principalmente dos trabalhos antigos dele, que é o Jay-Z. Jay-Z é um cara que tem muita gente que não gosta, que muita gente que torce a boca assim quando. Eu já participei de muita discussão que eu falava que o Jay-Z era uma lenda do rap. E muita gente que torce a boca assim, né? Mas fazer o quê, né? Tem uma música dele do primeiro álbum, de 96, chamada Regrets, que é Arrependimentos. Cara, essa música aí, questão de metáfora, mostra toda como o cara é inteligente. Regrets, ele tá falando sobre o tráfico lá. Pô, eu costumava vender drogas em terceira pessoa, ou seja, mandava alguém lá. Ah, tinha um comprador que era coreano, não tava dando pra ler a alma dele, eu coloquei a chave. Tipo, ele vai usando essas metáforas, muito inteligente. Gosto muito dessa música, da batida, Jay-Z, Regrets. Eu vou seguir na linha do rap, eu tava pensando aqui o que eu ia indicar e tal, procurando alguma coisa do rap. E primeiro eu queria falar que eu escrevo, né, já até comentei, assim, sempre que sai um CD legal e tal, depois eu vou, que eu já ouvi, e eu acho que eu entendi o conceito, eu vou escrevo indicando o CD lá no Offcast. Então se você tiver curiosidade, e é sempre CD de rap brasileiro, então se tiver curiosidade, vai lá no blog, procura lá os Offcasts que eu escrevi, que vai ter vários CDs de rap. Mas, pra indicar aqui, é uns caras que eu queria já ter escrito, mas, assim, eles não lançam CD, não lançam nada juntos, que é a galera do DV Tribo. O DV Tribo, ele é um grupo que não é um grupo. Ele é uma reunião de rappers mineiros, a maioria de BH. E então são cinco rappers e um beatmaker. Não sei se o Coyote é um DJ, mas o beatmaker é o Coyote, o cara, beats muito bons, cara. O Coyote lança sempre beats muito bons. E o grupo é o Djonga, que é um dos melhores aí que tá surgindo. O cara tem a manha mesmo, apesar de ter um flow bem batido, sempre o mesmo flow, mas ele tem muito carisma, cara. Ele, sabe, você não tem como não gostar dele, da sabe, o cara sabe falar. Tem o FBC, o Fabrício FBC, que já é mais velho do que da galera ali. Ele tem uma parada mais das antigas, aquele rap mais consciente, mais cadenciado. O flow dele é bem cadenciado, mas é um cara muito estudioso, assim, ele sabe usar as palavras na hora certa. É, dois irmãos, que é o Oreia e o Hot. E parece falando assim, agora eu tô lembrando, parecendo o Mamonas Assassina, mas não é não. É, o Oreia e o Hot, eles são a parada bem underground mesmo. Assim, é uns caras que você vai olhar pra ele e vai falar assim, ah, esses caras é maluco, sabe? Não tem lógica, esses caras, eles usam LSD, usam uma droga diferente aí, porque eles são muito malucos. É, tem uma música que é DV Finanças, que você vê direitinho a característica de cada um durante a música. E a Clara Lima, que é a mais novinha deles, mas é uma mina assim que tem uma forma, ela pega um rap muito perto do funk, saca? Aquele funk rap funk de comando. Isso, ela tem uma linha muito naquilo ali, sabe? Mas é muito da hora, ela tem um flow bem legal. E ela é muito nova, cara. Ela deve ter uns 20 anos, assim. Ela tem muito a evoluir ainda. E por que que eu indico o DV Tribo? Que o DV Tribo, por ser mineiro, e não querendo puxar a sardinha pro lado de Minas Gerais mais uma vez, mas Minas Gerais tem uma característica de música muito lírica, sabe? Uma música muito, se todos os artistas mineiros que você pegar, é uma parada muito lírica, muito voltada pro que tá escrito, pra mensagem, desde lá de Milton Nascimento, sabe? É uma coisa muito levada pra poesia. Até o Skank, Jota Quest, tal, essas bandas mineiras sempre tem essa característica. E eles levam essa característica para o rap. Então o rap do DV Tribo ou de qualquer outro, né, trabalho solos dele, sempre vai ter essa característica de pensar na letra, no que está sendo dito, na métrica. Então assim, é um rap bem legal de se escutar. Tá joia? A minha indicação é essa. Procure aí no YouTube, tem muita coisa deles. O Djonga tem 2 CDs, o FBC tem CD, o Oreio Hot também tem muito single aí, não sei se tem CD. E eu espero um dia ter um álbum do DV Tribo. Queria muito que eles lançassem juntos. Recadinhos finais. Muito obrigado a vocês que nos ouviram. Obrigado, Zé. Obrigado, Michael. Tivemos uma aula aí de rap, mais de 2 horas de gravação, mas ficou muito legal, cara, muito legal mesmo. Vamos ter que manter o nível aí pros próximos. Acredito que o próximo vai ser sobre sertanejo, pra dar uma diferenciada, sabe? Pra dar uma quebrada. Viemos no funk, rock, né? Tamo uma coisa muito música negra. Vamos pro sertanejo pra diferenciar agora. Então valeu todo mundo que ouviu, você que compartilha, você que dá uma moral, escuta. Relembrando, a pesquisa do Papo de Calçada tá quase acabando, vai lá, responde, é rapidinho, tá? Ajuda a gente nas redes sociais, é só curtir, compartilhar, Twitter e Facebook, @ Papo Calçada. O e-mail é papocalçada@gmail.com. Quiser mandar uma mensagem, manda um feedback, manda um comentário no blog, que é papodecalçadapodcast.blogspot.com. E é isso aí, galera. Estamos à disposição, né? Coisas novas virão. Depois que a gente encerrar a pesquisa, nós vamos conversar aqui, a galera interna. Nós estamos querendo fazer muita coisa. Tá? Se você acha que tem alguma coisa que pode melhorar, que tá bom, que você gosta, que não gosta, indica pro amigo, sabe? Manda comentário pra gente. Toda indicação é bem-vinda. Queremos fazer mais crossovers. Então, se vocês gostaram do nosso crossover, que foi nesse mês, né? Manda lá também, comenta, ou foi legal, ou não foi legal, nada a ver e tal. Eu já estamos querendo programar outro para esse ano ainda. Se você faz podcast, ouve o Papo de Calçada e quer fazer um crossover com a gente, fala também, eu faço aqui e tal, vamos fazer alguma coisa. A gente fala de tudo, cara. A gente tem gente aqui de engenharia, de biologia, de psicologia, de filosofia, história, de tudo quanto é área, cara. Então, seu podcast pode ser de qualquer coisa que a gente... Vai, se a gente não souber, a gente vai só pra avacalhar, entendeu? Isso aí também não é problema. Então, interage com a gente. E é isso aí. Tamo junto. Até na próxima semana. Valeu. Acredita se você já sabe há um bom tempo. O nego para um bom tempo. Seja África, Brasil, brasileiro, maracutá, em toda parte. Vejo no governo. Tem a CM, Lalau, pra deixar tormento. Tem muito tempo, um pobre pagando veneno. Mesa branca, Aruanda, que canta com fama. Que manda mensagem, canão. Nego não para no tempo. Teve um tormento, do recorte se sente um lamento. Maracutaia lá do norte, mano, vai viver. Maracutaia chega cedo, um dia irá chover. Sabe por quê? Ei, bebê, um bebê sim, tiriri ou não, eu vi. Um bebê sim, tiriri ou não. Faço o que faço, um bom tempo chegado. Eu tô com o carro parado, uma preta do lado. Empapuçado de mato, rica, chegado, chega. Me presto cigarro, se papo, não falo besteira.